defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rudy é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatá, e o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, mais um Estádio 97. Oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Cato, máquina de café, o único benefício do seu trabalho. Assine a Cato e vá à luta por um emprego novo. Cato, para quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? O Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Falar em Epocler, ressaca total, hein, velho? Nossa. É. Bota ressaca nisso, cara. Pra quem não entende do que estamos falando, tivemos aí no fim de semana o resort do Estádio 97, né? É um fenômeno chamado de depressão pós-resort. É. Pra alguns, são 48 horas de imersão na loira, né? Total. Também. Total. Né? Também. Na loira, na morena, né? No vinho. Na ruiva. No vinho. Ou seja, cerveja, na branca, uísque e vinho. Na branca. Ô, calção. Hã? Eu não vi você por lá, não, calção. Ah, tu tá mulher branquinha, linda lá. Adoro uma branca, meu. Vou pra cima. Ah, mas vai na loira lá, com RG. É, também, meu. É. Ô, Tobias, meu, adorou o Jundiaí, meu. Ele tava... Aonde? Jundiaí, velho. Mas foi em Atibaia, no... O que ele foi fazer em Jundiaí? Lá em Atibaia. Não era o resort lá? Não, mas... Perto então do Mato Grosso? Não. Ele é Fernão Dias. Jundiaí, perto de Mato Grosso. Ah, então eu me confundi, perdão. Ah, eu acho que ele foi pra Neverland. Ah, isso aí a gente mora lá, na verdade. Vocês moram em Neverland? É, tem o monorail que vem pra cá todo dia. É mesmo? É. Mas Neverland não era onde o Michael Jackson morava? Como... Não, era no Peter Pan. Não, mas era o nome do sítio do Michael, que foi em homenagem ao Peter Pan, não era? É, e o Peter Pan que tá com problema na asa, não tá mais voando, acredita? Não acredito que você conhece o Peter Pan. Verdade. Ah, ele é cruzeirense. É cruzeirense o Peter Pan, mas ele é todo verdinho. É, então, mas ele é na época do palestra do Cruzeiro. Né? Ah, entendi. É verdade. Ele e o Alligator. Ele, Alligator? Você... Quem é o Alligator? O Alligator do Papo Rosa, meu. Não acredito. Você não conhece? Você conhece ele também? Ele é amigo do Pica-Pau. Já desceu as cataratas do Iguaçu. Ô, Calção, mas como que você conhece tanta gente, tanto personagem assim? Cara, sai tudo de casa lá, meu. Ah, você se reúne em casa pra balada? Tem um hotel também da hora que eu fico. Qual hotel que você fica aqui da hora, que é bacana? É o hotel ali no Engabaú. Uhum. Meu, nossa senhora. Galera toda lá, parece um livro aberto, uma fábula, meu. Vai saindo, é legal pra caramba, meu. Uma fábula. É bacana, um dia eu te levo lá, sobre. Tá certo, muito bom. Você então é uma pena que você foi pra Jundiaí, porque o nosso evento foi lá em Atibaia, no Bourbon. E saberam que foi bom, né, meu? Foi muito bom, foi muito bom. Rondônia da hora, meu. E como é legal, né, velho? Ah, é poder conviver com os ouvintes ali, o pessoal alto nível, né? O pessoal aí que curte o Estádio 97, o pessoal que gosta da gente. É verdade. Muito legal mesmo, cara. Tem uns caras desde a primeira edição que não falham uma. E novidades no decorrer do ano, hein, Sombra? É verdade. Novidades no decorrer do ano, parabéns. Novidades. No decorrer do ano, mais histórias legais aí do Estádio 97. Com certeza. O que foi muito legal, mano... Teve contato com o ouvinte não tem preço, né, RG? Independente de ser corintiano, São Paulino, um lá. Rico, pobre, preto, branco, ouvintes educados, né? Legal, você tá com os ouvintes lá e os ouvintes querendo tirar foto com você é uma coisa natural e normal. Mas o que chamou a atenção foram as crianças, cara. Muito legal, eu fiquei, pô, sinceramente, fiquei emocionado. A criançada querendo tirar foto, pequenos, né? Mas legal, cara. Muito bacana quer tirar foto. Quem é aquele lá, o tiozinho do rádio? Quem é esse tiozão aí? É legal, o tiozinho cara, do rádio. Programa no teatro, hein? Programa no teatro, muito legal. Também. Mas olha, Fica então o nosso convite para que no ano que vem você também participe mais uma vez do resort do Estádio 97. Muita gente que vai sempre, muita gente que repete a dose, muitas pessoas que vão pela primeira vez. E o mais legal é que pelo menos no contato as pessoas falam pra gente que gostam muito, né? É verdade. Legal, pelo menos pra nós o que as pessoas é que curtem muito, né? Sem contar as atividades que o estádio leva, lógico, o próprio Bourbon, como resort, né? Com tudo que oferece. É um local muito legal. Também um abraço para todos aí do Bourbon, para o Jefferson, para a Ângela, né? Para a Cristiane, que trabalha lá em Atibaia. Nota 10. A Cristiane é gente bonita. Nota 10. Para o seu Ozanir também. Ozanir. Organização. Cristiane é gente boa. Tudo. Muito bem organizado, como sempre. É isso, pessoal da produção daqui da rádio também, que trabalharam os meninos aí. Então, o nosso agradecimento aí para quem foi e para quem não conseguiu ir também nessa oportunidade. Mas obrigado pela audiência do Estádio 97. E um abraço também para a Cristian. A Cristian não trabalha lá faz tempo, mas como foi ela a primeira pessoa a fazer o negócio com a gente? Então, um abraço para ela. Com certeza. Pô, Cristian, gente finíssima. Ela foi morar, o marido dela... acho que foi promovido de uma empresa, ela foi morar nos Estados Unidos, né? Pra ir para os Estados Unidos só pode ter sido promovido. E a Cristian, ela né? Porque ela é muito legal, gente boníssima. Boa. Ah, então fica também. Gente boa, gente boa. Mas vou te falar, foi bacana demais, né? O resort esse legal, né? Legal. Claro, claro. Tirando algumas coisinhas que eu acho que a gente podia resolver. Tipo mota, né? Não, mas eu acho que. Aí, mas... Isso. Amarrar a carinha. Não dá mais, né, Domênico? O Mota não dá mais, né? Ah, mas foi bem. O Mota foi ótimo. Aconteceu com o Mota? Cansou. Nessa coisa ali, ele chegar e falar, eu sou parcenagem gay do programa. Cansou. Tem que trocar de gay. Mas teve uma Teve uma outra pessoa. Teve uma outra pessoa no programa também que... Ah, é? Tô decepcionado. É mesmo? Quem? Pronto. Você não quer falar? Não quer mencionar? Eu não tô nem aí. É? Domênico Gato. Eu? Né? Domênico Gato? Esse cara fez comigo ontem. Eu? Você tá de brincadeira. Sabe? Eu fiquei chateado. É o que eu fiz com você. Esse desgraçado aí, ele escapou de uma, hein? Escapou de uma boa. Escapei porque eu tenho meus informantes. Escapou, é. Quem te escapou, quem te salvou foi o Soma, que você tava enchendo. Eu que te salvei. É o seguinte, O Nilson já tinha me falado antes que a casa ia cair pra mim, eu fugi pro meu quarto. É, rapaz. Porque é o seguinte, esse desgraçado fica me enchendo o saco, desligando a televisão na hora do jogo do Verdão, velho. E todo mundo assistindo lá. Mas pensa bem, desliga, e foi melhor. Né? Era melhor. Aquela hora que você desligou foi legal. Tá vendo? Saiu o gol do Goiás. Aquela hora que você desligou, saiu. Se tá ligado. Você deu uma sorte, né? Você me deu uma gravata, eu fiquei 14 segundos sem respirar. Mas olha, eu imagino, não foi nada. Aí eu chamei o Rubão pra resolver. Aí quando eu chamei, ele foi embora. Eu consegui irritar a família Gato inteira e tua mãe no bingo. Minha mãe foi sensacional. Viu que ela foi falou espontânea. Benjamin, vai pra puta. Não. Filho da... Benjamin, seu filho truta. Da truta. Ah, filho da truta. Porra, Domenico, e você coagiu tua mãe a vestir a roupa do Palmeiras, cara? Não. Brigou. Muito pelo contrário. Tipo muito pelo contrário. Mãe, veste lá, porque aliás... pra mim lá. Pega mal. Parabéns pra dona Jamil, aniversário dela hoje. Muito pelo contrário, aniversário da vovó, da mãe hoje. Aniversário, sim. Parabéns. Aniversário hoje, muito pelo contrário. Ela não veio comigo? Ela foi sozinha, você coagiu. Não, você me falou, veste ou fora. Falou nada. Falou nada. Ela vê quem é o melhor, filho. Ela tava lá às 11 da manhã pra ver quem é Goiás era o melhor. Mas ontem foi a tia. E ela falou assim, o de verde não é o Palmeiras? Ela falou, olha aquele de verde. Ela nem tava lá, para de mentir. Ela vai dormir. Nem lá, não. Quem tava comigo era meu pai. Dona Jamil, beijo pra Dona Jamil. Meu pai, ele é tranquilo, vocês não viram. Mas, Domênico, eu não estava lá no jogo, mas eu imagino o clima que você deve ter apanhado ali, porque eu estava no quarto, de repente eu ouço aquele... Né? Daí eu falei, aí a minha mulher falou assim, olha, uma gritaria. Daí eu falei assim, a gol de alguém. Aí eu vou no celular, vejo, gol do Goiás. Daí eu entendi. Soltou um sorriso maroto. Aí eu entendi. Muito bem. Faz parte. Eu tô acostumado com isso aí. Isso não é o de menos. Claro. Bom, olha, vamos às manchetes nós por nós mesmo, porque olha só. Os manchetes. O Prestes veio pra fazer. Alexandre e o Prestes. É, verdade. Mas o Prestes, só das manchetes, eu queria mandar um abraço pra duas pessoas em especial que eu gosto muito, que estão passando problemas de saúde. O primeiro é pro Juca. Juca Kifuri. É mesmo? É. Mandar uma força pro Juca aí. Juca passou um perreio aí, ele tá internado. Mas se Deus quiser, em breve, ele estará sorte entre nós. Sorte e saúde pra ele. Ah, mandar um abração pro Juca Kifuri aí, porque, cara, nota 10 aí. E outro, mandar um abraço também pro ex-presidente do Palmeiras, o Beluso. O Beluso também teve que colocar aí. Teve um problema semana passada e colocou um stent. Ele já tinha colocado. Beluso colocou um stent no coração. Então, um abraço pra essas duas pessoas que eu gosto muito. Não, pelo menos só colocou stent e agora fica bom, né? Então, um abração pro Beluso aí, um abração pro Juca Kifuri. Mas já vai ficando velho, bicho. Começa a dar problema. Cara. Pronto restabelecimento a eles, né? As figuras legais. Oi, que a Angélica e o Luciano Huck também melhorem. É. Eu vou falar pra você uma coisa. Eu peguei um voo que foi uma loucura, loucura. Ô, Luciano, você tem que mandar pro Lata Velha aquele teu avião lá. É, eu vou recalchutar o avião. Não, mas aquele avião é dele? Mas se não for, manda. Se não for, manda, né? O piloto foi bom, hein? Meu, e você não sabe? Piloto salvou a vida de todo mundo, né? Mas ele tem que dar metade da grana pro piloto. Viu, Luciano? Por falar nisso, eu tava vendo uma entrevista ali. O piloto, eu não sei se ele tava chegando ali. Ele já tava ali com o curativo na cabeça. Era o Quinzinho. É, e eu não sei se ele tava chegando na delegacia, se ele tava indo pra um outro lugar. É, mas chegou uma repórter lá, que eu não sei quem que é. Nossa, falou uma bobagem, né? Ela falou o quê? A trouxa chegou pro cara, tipo, intimou, né? Por que você não desceu o trem de pouso? Tipo, parecia que ela era pilota. Tipo, o experiente falou que o cara errou. O cara olhou pra ela, pegou e falou, o trem de pouso ali seria inviável. Óbvio, um terreno irregular. Se você enfia um negócio ali, um gancho daquele lá, provavelmente capotaria o avião. Ô, mano, praticamente ele falou, ô, ignorante. Não tem como descer. Não, mas velho, tem repórter que não tem o senso do ridículo, cara. Uma coisa... Não, uma coisa é o cara pegar o repórter e chegar pro jogador. Nossa, como você conseguiu perder aquele gol? Porque, teoricamente, o cara já deve ter chutado uma bola na vida. E viu que todo mundo... E sabe que foi fácil perder aquele gol. O cara fala, pô, você não devia ter perdido, que nem o gol do Guerreiro. Se o repórter chega e fala, nossa, Guerreiro, como você conseguiu perder aquele gol? É pertinente a pergunta. Agora, também não é uma cidadã. Não, mas aí, Domênico, uma cidadã que se bobear nunca ligou o carro. É mal preparada mesmo. Você vai fazer uma pergunta daquela, tipo, impondo um ponto de vista pro cara, tipo, sabe, meio que encurralando o cara, dando a impressão que o cara errou. É. Não, isso é quando, e quando, na verdade, o cara salvou a vida de todos ali, né? Ô, Domênico, depois do acidente, sim. A gente falou, eu falei, Jeriquinha, vamos pra casa? Vamos de avião? Ela falou, não, vou de táxi. Na hora ela já falou. Foi boa essa, boa essa de foi boa. Morrendo de entendi, medo, entendi. Cara, absurdo. É, entendi, entendi. Tá bom. Vamos às manchetes. Então, muito bem. Vamos às manchetes do Estádio 97 com você, Alexandre Impretzel. Are you ready, São Paulo? Já está com São Paulo, né? É, pois não. Ó, eu entrei aqui no site, né, que são as minhas fontes, né, vários amigos. Não enrola. Como assim, você mudou de fonte? Porque outro dia você falou que era o moço do posto. Era a Rose e a Rose lá do pão de queijo. Não, tá certo, né? Porque assim, o personagem agora tem que falar sério. Senão eu vou falar só a coisa que já aconteceu, né? Ó, entendi. A primeira é, com caminho livre para Osório, o clube inicia a semana decisiva, né? Ou seja, o São Paulo tem a semana decisiva para fechar com um novo treinador estrangeiro, né? Essa é a primeira manchete. E a segunda é, na verdade, São Paulo ganha de 3-0 no Morumbi... No sábado, né? Essa é a minha segunda manchete. Então, São Paulo, pra variar esse ano, bate nos fracos e quando pega os complicados fora de casa, apanha, né? Infelizmente. Mas tudo bem, pelo menos assim, vai. Vai levando, né? Vai levando. Se ainda for ganhando, pelo menos fazendo a lição de casa, ganhando dos fracos, menos mal. Só que, por enquanto, não é nada que você vá pensar que vá candidatar o título. O time a título e etc. Dá pra esperar mais uma semana? Que eu tô numa reunião, ainda dá? Ah, não. Você? Dá porque eu tô. Eu tô falando, bicho. Vai lá, tudo bem. O gol do Avaí foi estranho. Tô vajando. Foi estranho, não. Foi irregular, né? A bola saiu. O Luxemburgo, gente. Tô vajando. Vem cá. Ele precisava, há muito tempo que ele precisava fazer um trabalho melhor. É, rapaz. Não veio nada a ver com essa história, mas o clube não tem dinheiro. Ninguém mandou assinar com um clube que não tem dinheiro. Segundo o técnico que é bom, tem que mostrar que é bom na alegria e na tristeza. Tem que extrair o máximo daquilo. Né? Então, assim... Estão dizendo que o Flamengo fecha com o Flamengo. Não dá, não. O Guerreiro hoje, né? Mal, será? Muita gente tá dizendo isso, né? Falei no meu programa, isso sobre aí. O São Paulo, então, primeiro tempo bem mediano, o segundo tempo foi melhor. É aquele futebol prolixo de sempre, de muito toquinho, lento, né? Aí entrou o Pato realmente foi melhor que o Luiz Fabiano. Mas o Pato, ele só vai bem também quando joga contra timinho. O São Paulo só vai muito bem quando joga contra timinho. E mais, que ridículo, senhor Pato. Vocês podem falar que eu sou corneteiro, que eu sou chato, que ganho de 3-0. Mas depois quando perde, vem pro time grande e perde, aí também então, se mete o pau também. A gente tem que é ruim quando ganha também. O Pato, que ridículo. O quê? Vai lá, faz um gol, arranca a camisa, toma cartão amarelo e fica ali comemorando como se fosse um gol de título. Ele fez um gol contra um time ridículo que provavelmente será rebaixado. Ah, mas fez o gol. É patético. Então, Brasil, o cara não comemora, os caras falam, tá vendo? É um desleixado. Porra, nem comemora, comemora. Não pode tirar a porra da camisa. Tirar a camisa, não força pode, ainda velho. Toma um cartão. Ah, mas essa regra deveria ser revista também. Isso sim é uma idiotice. Mas enquanto ela não é revista, tem que ser seguida. Quem tem que ser revista é o Pato. Ah, mas coitado do cara, ó. Ah, ó, pegam muito no pé desse rapaz aí, quer dizer, na ele pata, ele volta, né? No Corinthians? Ele não, não é isso, mas ó, o Pato, velho, o Pato, ele vive com aquela cara lá de que parece que passou por uma lobotomia, tá certo? E... Mas é verdade. E tá olhando pra parede. Oh, me ajuda aí, ué. Aí que tá. Aí o cara vai lá, o cara tá num bom momento, reivindica a titularidade, tá certo? Ele nem citou o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano citou, é bibi. Aí o cara, não, o Pato tá errado porque reivindicou, meteu a mala. Não é meter a mala. Se o cara tá acomodado no banco, você vai falar, tá vendo? É um nó cego. Tá acomodado no banco e não faz nada pra tentar reverter a situação. Agora, o cara vai lá e fala, quer jogar, critica o cara. O cara faz o gol, Sombra, na boa. É. Não comemora, esse cara lá, ó. O Pato tá de saco cheio. O Pato não tá comemorando. Tá vendo? O Pato não tá nem aí. Aí o Pato vai lá e faz um gol. Tudo bem, contra o Joinville, um coitado que possivelmente vai cair. Mas o cara vai lá e comemora, aí o Sombra, mas porra, parecia um gol de final, gol do título. Não, mano, desculpa, o seu discurso não tem nada... chato. Não, o seu discurso não tem nada a ver, isso é discurso de fazer média. Fazer média jogador... não, é verdade. Não, mano, o jogador é profissional, o jogador tem experiência, já foi jogar na Europa, o jogador sabe que existe um contrato, sabe que existe regras, existe lei, não pode tirar a camisa. Pra que o cara vai tirar a camisa? Mas é no momento, RG, é no momento ali de euforia. Nossa, que momento. É no momento ali de explosão. Começando o Campeonato Brasileiro, terceira partida, para. Não fez gol contra ninguém, porra. Concordo com o RG, viu, mano? Cara, você é muito chatão, mano. Fechado. Você pegou no pé do Pato, mano. O cara sabe que não pode tirar a camisa, mano. Vai tomar cartão, por que tira, velho? Vai lá, Sombra. O Luiz Fabiano foi substituído no intervalo. Aliás, a torcida fez um protesto lá na porta, né? Uma das principais vítimas do protesto da torcida independente foi o Luiz Fabiano. Aí eu vejo aqui, manchete da ESPN. Substituído no intervalo, Luiz Fabiano deixa Morumbi antes do fim do jogo. Ronaldinho Gaúcho, ele. Não, mas é que tá. Veja bem. Ronaldinho fez isso outra semana. A manchete, ela não deixa de ser verdadeira. Mas aí você vai ler o corpo da notícia. Diz aqui que o jogador, ele foi embora. Quer ver? Morreu o Peixe Beto. Após o sorteio do antidoping. Não, que foi embora depois que o São Paulo fez o terceiro gol, que foi no fim do jogo. Mas já tinha saído do sorteio, porque se pega ele no doping, acho que é... Peraí, gente, quando fala assim, sai antes do fim do jogo, dá a impressão que o cara foi substituído no intervalo e foi embora. Pegou o carro e foi embora. O Pato fez o gol depois dos 40 do segundo tempo. Depois que o Pato fez o terceiro gol, ele foi embora. Então assim, pô, tá bom, meu... Também, olha, às vezes tem umas coisas, viu, que eu vou te falar, uma pegação... Mas por que ir embora? Por que ele não ficou e foi embora com o grupo? Ah, mas os jogadores não vão embora com o grupo. Eu não sou obrigado. Se ele tá com o carro dele... Eu só acho que é obrigado o seguinte, se ele cai no doping e ele foi embora... Sabe por quê? Mas não, sabe por quê? É que não é praxe, o treinador reunir o grupo ali depois da partida e conversar. Mas numa dessa, tem alguma coisa que o treinador queira falar com os atletas, o cara tem que estar ali à disposição. Eu sou contra isso daí. A mesma coisa aí, o cara, Domênico Gato, tô no banco aqui, sei que não vou entrar, o treinador já fez as três substituições, pra que eu vou ficar no banco? Preciso ter a festa do meu pai? Você é do contra. Tem o churrasco, não é ser do contra. Festa do meu pai. Gente, é a mesma coisa, RG, fez três substituições nos 20 do segundo tempo. O jogador sabe que não vai mais entrar, pra que ele vai ficar lá? Ele tem o direito de descer pro vestiário, tomar um banho e pro churrasco da família. Apesar que eu entendo que ele já foi mesmo, porque tá puto. Então acho tá que no foi, pacote. Gente, tá na cara. Mas o Nego vai embora aos 43 do segundo tempo. Fica lá. Mas se tivesse tudo bem... Se foi embora aos 43, por que não esperou os 48? E deu parabéns pro grupo. Ele ficaria lá, mas é que já tá no pacote. A mesma coisa, ó, o grupo desceu, fala lá, aí Pato, ó, tivemos um mal entendido, aí a mídia polemizou demais aí aquela situação nossa, aí parabéns pelo teu gol. Lógico. Por que não ficar? E o cara que vai mudar na vida do Luiz Fabiano 10, 15 minutos a mais que ele ficasse ali no vestiário? Mas pra mim o ridículo da noite foi o Pato mesmo. Foi o Pato. E dizem que o Osório tá se acertando com o São Paulo. O Nego na Colômbia já disse que o Osório tá acertado. Mas vamos aguardar, né, Impretzel? É verdade, inclusive. Porque eu vou te falar, olha, eu não sei nem se esse cara é bom ou não é. Mas qualquer coisa que venha de diferente do que tá aqui no Brasil é melhor. Melhor. Se você falar assim amanhã, o Mano Menezes é técnico de São Paulo, não me empolga. Você fala, Filipão, não me empolga. Nada que tá aqui no Brasil dá pra empolgar. Nada. E você sabe, né, Sombra? Esse papo do Luiz Fabiano, eu tô lendo aqui que aquele repórter André Hernan disse que o Luiz Fabiano falou que não veria um problema algum jogar no Palmeiras, né? Que se tivesse alguma proposta, ele iria fazer. Tá certo, mas o cara é profissional, não tem que ter nada demais também. Exato, né? Se o Palmeiras quiser, ué, de repente faz alguma negociação, por que não? Tá certo, você tá doidinho pra ele ir embora, né? Não é, cara. Assim, de repente é uma economia que o clube precisa. O Luiz Fabiano não é mais aquele cara. Então, não quer mais ficar. Não quer mais? Já tá assim, tá puto. Qual o problema? Negocia com o Palmeiras, sim. Não. Você não quer, Domiano? Não. Ai, Jesus. Não, mas aí vocês... Eu não gostaria, não. Aí vocês podem falar que deram chapéu, tudo. Não. Demos chapéu em outros jogadores de vocês. É, mas nesse aí não quero, não. Aquele que vai ficar 180 dias fora. Não sei não se fica, hein? Ah. Ah, não vai ficar. Por enquanto já tá. Ele vai cumprir esses 15 aí, depois vai converter. Sombra, estamos no Brasil. Bom, se fizer a mesma coisa... É a mesma coisa do Petros. É, no Brasil estamos. Mas tá certo, se o Petros não foi, ele também não tem que ir. Ali é. Bom, é isso aí, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da Cato. São mais de 700 contratados por dia pela Cato. Tá esperando o quê? Desperte o seu lado lutador em cato.com.br, assine já. Também Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Perfect Brasil, seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Ah, Coringão, mano, Coringão. Só Corinthians, né? Corinthians. Boa noite a todos. Boa noite. De novo, você já falou. Vê lá o que você fala, hein? Certo, né? Ó. É o dia do fico do Elias, né? Ele disse que o Flamengo fez uma proposta, mas está decidido a continuar o Corinthians, né? Diferentemente do Guerreiro, que pelo que tudo indica, as minhas fontes aqui, inclusive a Bete, lá do bingo onde eu jogava, né? A Bete. É a Bete, a tua fonte? Ela era dona do bingo, ela joga Búzios agora, né? Lá na Vila Mariana. Você tá batendo muito nessa informação do Guerreiro, certo, hein? Não, ela disse, me garantiu que pode ser que o Guerreiro apareça hoje no Flamengo, né? Hoje? Exatamente. Hoje ainda não, porque ele tem mais uma partida pra fazer contra o Palmeiras aí no final de semana e possivelmente essa será a última dele com a camisa do Corinthians. Então fala pra Bete lá depois, você. Vocês confiam no Flamengo? Sem brincadeira, vocês confiam que dessa vez... Olha... O Flamengo já contratou uns 30 caras e não Portuga, tem ninguém. Por partes aí, com relação a Elias aí... Esse papo do Elias no Flamengo aí aconteceu no sábado, ele se reuniu com a diretoria do Corinthians aí no sábado de manhã pra decretar que fica. Ah, eu acho que todo jogador tem o direito de ouvir alguma proposta. Eu acho que ouvir faz parte. É, o Elias, ele acabou optando por ficar no Corinthians, mesmo sabendo que ele tem algum valor a receber ainda, que o Corinthians ele tá com alguma dificuldade financeira. O jogador acabou optando por ficar no Coringão. Mas foi mais porque, segundo o lance, nenhum dos dois queria ficar com ônus, né? Então, é complicado, né, Sombra? É uma situação complexa. O Elias, ele não tá jogando a mesma bola que jogou aí na outra passagem dele pelo Corinthians? Não tá. O ano passado ele ainda apresentou um futebol melhor do que ele vem apresentando esse ano. Mas é um jogador, cara, que sinceramente eu acho que é importante. Se o Corinthians puder permanecer com o Elias no elenco, eu acho que vale a pena. O Elias aí, ele ouviu uma proposta do Flamengo, é um clube que ele também se destacou no futebol brasileiro, aí ganhou a Copa do Brasil, mas ele acabou optando, segundo ele mesmo, por ficar no Corinthians. Com relação ao Guerreiro, a situação é diferente. O Corinthians já manifestou aí que possivelmente não vá renovar o contrato dele. O Guerreiro é um cara que tem mercado aí no futebol brasileiro, e inclusive ontem na saída de campo ali, quando perguntado se ele jogaria em algum clube aí de São Paulo, ele disse que em São Paulo possivelmente não. Aí perguntaram a respeito de algum clube brasileiro, aí ele meio que ficou na dúvida lá, dando a entender já que... Já mudou, mano? Que jogaria. Já deu uma mudada no discurso? Aí que discurso? Tá, RG. Quando as pessoas vêm me falar, tá vendo, mano, você bancou que ele jogaria. Não é que eu banquei nada, gente. Eu repercuti uma declaração que ele próprio deu. O Guerreiro quem disse que não jogaria em outro clube brasileiro. Sim, ele que mudou. O próprio não Guerreiro. Falar, né, mano? Lógico. Ele que mudou. É, segura onda, velho. Até, Domênico Gato, que aconteça o contrário, lógico. Eu tenho que acreditar na versão do cara. Se o próprio jogador diz... que não vai jogar em outro clube a não ser no Corinthians... Pega mal pra ele, né? Eu tenho que acreditar na versão dele. Aí vão falar, mas você acredita no Guerreiro? No futebol eu não duvido de nada, mas a partir do momento que o cara deu uma declaração oficial dizendo isso, eu tenho que acreditar. Até que ele me prove o contrário, eu creio que ele tem a credibilidade, ou não. Flamengo pode, mano? Mundo, pode, pode, mas a proposta... Pode vir só São Paulo? O que tá dificultando aí, Domênico Gato, é que o Flamengo, ele ofereceu, Benja, uma proposta de 600 pau pro Guerreiro. 600 conto. Na mão do cara lá por mês aí de salário. É, o Corinthians paga pro Guerreiro, se eu não me engano, acho que 480 ou 500. Já é um salário superior. Mas o que pega com o Corinthians não é o salário, porque o Guerreiro já topou renovar por 500 pau por mês. O que ele quer aí não abre mão, as são luvas, 7 né? milhões de dólares de luva. Tá certo? O dólar a 3 aí pra dar uma chorada, vamos supor que alguém que já tem o dinheiro em caixa aí, fale, não, paga o 3 no dólar. Domênico Gato, são 21 milhões de reais pra um jogador de 31 anos de idade. O Flamengo tem essa grana, mano. Aí que tá, Portugal. O Flamengo, ele pegou um empréstimo uma semana passada. Falam que parte desse valor aí que o Flamengo teria pego de empréstimo aí seria destinado ao Guerreiro. Isso ou pelo menos parte aí. Acho que o Flamengo, ele tem aí no caixa aí pra dar de luvas aí pro Guerreiro, caso ele aceite, 6 milhões de reais. 6 milhões de reais tá muito longe dos 21 que ele é, pelo menos tá reivindicando aí pro Corinthians. Eu, particularmente, acho que ele não vai. O Guerreiro, ainda mais quando o cara tá inflexível, Benjamin, porque quando o cara tem uma sei lá, talvez, um pouco de vontade em ficar... em determinado clube, ele é um cara flexível, ele negocia, ele talvez aí tira daqui, põe dali, enfim. O pessoal acaba entrando num acordo. Parcela. Pelo menos o que tá, pelo menos o que eu leio na mídia. Eu não conversei com o Guerreiro a respeito disso. Eu tô me baseando nas informações que a gente lê. Você tentou conversar com ele? Não. Não, porque eu não tenho nem o WhatsApp dele. Você não tem o WhatsApp? Me passa o número dele aí que eu vou mandar um WhatsApp pra ele. Se eu tivesse. Mas é que tá. É, então, Domênico Gato, a partir do momento que o cara, pelo menos, demonstra um pouco de vontade em ficar no clube, negocia-se. A partir do momento que o cara fala, quero 7 e não abro mão, mais complicado. Como que você vai fazer? Não tem dinheiro. O Corinthians tá endividado. Deve para uma série de jogadores do elenco. Tudo bem que quitou talvez a metade dos débitos aí que tinham com os jogadores, mas ficou os outros 50%. Renova com o Guerreiro, dá os 20 milhões na mão do cara, perde o restante do grupo. Eu acho que é complicado, cara. Eu acho complicado. Eu, particularmente, acho que a diretoria do Corinthians está certa. É irreal hoje você, no futebol brasileiro, pagar uma quantia dessa para um jogador, ainda mais que tem a idade que ele tem. É verdade. Mas a partir do momento que você paga essa quantia para determinado jogador, se fosse o Neymar, eu até acho, pela idade que ele tem, pelo potencial que ele tem, faz aqui um esforço, como a diretoria do Santos fez ali, talvez abrindo mão de poder vender por mais dinheiro, mas pelo menos o cara ficou no clube, ganhou mais títulos, o Santos ganhou mídia, o Santos trouxe patrocinadores, foi talvez ali um pool de coisas positivas ali que o Santos fez com que o Neymar ficasse. Títulos. Agora, com relação ao Guerreiro, eu particularmente acho que não vale fazer esse esforço. Volto a falar, eu prefiro permanecer na mente, RG, a imagem daquele guerreiro vencedor, aquele jogador que levantou aí o segundo Mundial do Corinthians no Japão. Então, mas tá certo? Um cara protagonista. Agora renova numa dessa aí, o cara continua mal, porque sendo o Guerreiro tá mal. Mas só esclareça, quando você diz ele quer 7 milhões de luvas... Na mão. Na mão? Ele quer 7 milhões de luvas na mão pra renovar, ou esses 7 milhões... Diluídos. Significa... Não, significa o que o Corinthians já deve pra ele. Não, isso aí é uma outra dívida, ele quer pra renovar. E pra trás, o Corinthians já tá quitando. Mais a dívida. Sim, mais a dívida. Sim. É a dívida que ele já tem ativa com o Corinthians aí, que é uma outra negociação. Nossa, E esse pra frente aí que ele tá exigindo aí, esses 7 milhões aí, é no possível contrato aí daqui 3 anos, tá ligado? Ele tá pedindo 3 anos de contrato. Pô, quanto custaria o cara então hoje pro Corinthians, pô? Então, RG, é 21 milhões, tá certo, 21 milhões de, 21 milhões de reais, mais 6 milhões por ano. Tá certo? Mais 18. 21 mais 18. Tchau, velho. Vai gastar aí quase seus 40 milhões. Tem que pagar, em 3 anos tem que de contrato. Pagar o que deve. Tchau, agora você viu a proposta que eu li, né? Do Robinho. O do Robinho seria de 1 milhão ao mês. Então, 1 milhão também é dinheiro, hein? Mas por 5 anos de contrato. A informação que eu tinha que o Robinho daria um desconto pro Santos aí no salário. É verdade, ele pediu 1 milhão, Sombra, pro Flamengo. Pro Santos ele aceitaria jogar, se eu não me engano, por 4... Ó, eu vi de 460 a 600 mil. Não é que os caras podiam fazer igual aquele... Por isso, eu também... Tem os boletos que você fala assim, se você pagar até o dia 5, né? Paga mais. Tem um desconto. Se o cara pagar o salário no dia, vamos supor. Não é, cara. Agora, em relação ao Guerreiro, a única coisa que eu acho que eu pediria... Que o Guerreiro não seja mais um ídolo do Corinthians que sai pela porta de trás. O Guerreiro não merece ser hostilizado por ninguém. Mas torcedores foram hostilizar ele, né? Tá errado. No Rio. O Guerreiro não é mercenário. O Guerreiro não merece ser hostilizado. O Guerreiro merece sair do Corinthians, assim como o Sheik. Já que é pra sair, eles têm que sair com homenagens, hein? Saiam de cabeça. O Guerreiro e o Sheik têm que ser homenageados. Concordo. O Guerreiro pelo é um Corinthians, semideus. Pela torcida do Corinthians, por tudo que já apresentou. Concordo. E se o Flamengo contratar o Guerreiro, tá contratando um baita jogador. Um baita jogador. Verdade. Atrai, joga, não pipoca, sabe? Faz gol decisivo. Não é de se machucar, ficou fora agora porque teve dengue. Nossa, perdeu um gol feito. Perdeu, acontece. Mas o jogador que perde um gol daquele não pode exigir 7 milhões de dólares. Aquilo acontece, mano. Para. Não pode. Não é assim. Não pode exigir. É verdade, mano. Aí, o mano fala assim, mas esse ano ele não tá jogando nada. Não, mas não importa. Depois o Corinthians começou o ano muito bem, depois o Corinthians caiu todo mundo, não tem ninguém no Corinthians. Mas espera-se mais de um jogador que é diferenciado como ele. Exato. Tudo bem, mas você não vai esperar mais de quem? Você vai esperar do Felipe, zagueiro? Ralf, que só marca? Pô, mas o jogador não tem o direito de ter um momento que não tá dos melhores, acontece. Mas é que tá no momento de, talvez aí, possível renovação, ele não pode perder o gol que ele perdeu ontem. O que acontece? Acho que ele perdeu o propósito. Mas, ó, com relação ao jogo de ontem, viu, em Pretzel, o negócio é o seguinte. Vamos lá, né? Esse resultado, por mais que o Guerreiro tenha perdido, talvez, o gol mais feito da partida, eu concordo, foi o principal lance ali, o que deveria ter feito, mas o Corinthians primeiro. Tem que levantar as mãos pro céu aí por não ter perdido o jogo no Maracanã ontem. O Cássio foi o melhor em campo. Eu concordo com você. Tá certo, o Cássio jogou muito. O gol que o Guerreiro perdeu, não reflete o que foi o jogo. Porque o Corinthians ali, ele criou talvez aí duas chances. Essa do Guerreiro e um chute de longe do Jadson. Que acabou o goleiro ali, o Cavalieri, espalmando para escanteio. Mas é muito pouco para um time que tem o elenco que o Corinthians tem. E volto a falar aqui. Não é porque venceu o primeiro jogo do Cruzeiro aí também, o Corinthians tá com o time reserva, o Cruzeiro idem, enfim. O Corinthians acabou vencendo a partida. Depois pegou a Chapecoense jogando, teoricamente, em casa. Foi em Araraquara, mas o mando era do Corinthians. Araraquara. Não, Araraquara. O mando era do Corinthians, mas venceu jogando mal também. Ontem o Corinthians novamente não apresentou um futebol digno de um time que tá buscando aí o título brasileiro, cara. E você fica falando elenco. Vai guardando argumento aí. Porque você vai ver depois do segundo semestre aí, bicho. Vai ver. Mas, velho, a torcida tem que se conscientizar, veja, amigo, que tem um estádio pra ser pago. Não quiseram o estádio? Construíram, velho. Infelizmente, esse pagamento do estádio tá ferrando o futebol do Corinthians. Assim como outros clubes que construíram o estádio, priorizaram aí a construção do estádio e passaram por maus bocados. Foi o caso do São Paulo na década de 60, quando levantou Morumbi. Ué, isso acontece, Benja. Você acaba... Ué, não dá pra abraçar o mundo, gente. Não dá pra abraçar o mundo. Tem um preço pra pagar. Tá certo? Pô, você pega o Corinthians. O Corinthians, não, esse já foi. Ué, é caro, mas é que tá. Benja, eu era contra, tá certo? A construção de um estádio. Eu, particularmente, preferia jogar no Pacaembu. Eu acho que o Corinthians sempre foi muito feliz jogando no Pacaembu e, por mim, poderia permanecer ali. Quiseram construir? Respeito a decisão de quem quis construir. Não, porque é o estádio de Copa, o Corinthians precisa ter uma casa, etc e tal. Mas é o preço que se paga. O Corinthians aí com o estádio já arrecadou 70 milhões. Esse 70 milhões... Cada fim de semana você aumenta. Não, semana passada era 50. Não, você deveria... Não, você tá equivocado. Então eu vou te passar a informação, que você não presta atenção e tenta deturpar o que é dito. Não, eu presto. O Corinthians arrecadou com o estádio 70 milhões. Líquido, Benjamin, 48 mil. Tá certo? Milhões. 48 milhões. Não, isso é o que vale. Mas é que vale tá. O líquido. Não, porque se essa receita fosse pro futebol... Benja, eu vou falar, gente, calma. Se eu tivesse nascido tesão, era o Brad Pitt. Líquido, porque todo mundo sabe. Líquido, porque todo mundo sabe que tem uma série de impostos que você tem que pagar. Tudo bem, vale o líquido. Não é, Benja. Se esse dinheiro tivesse, por exemplo, dentro do futebol, esse dinheiro seria utilizado aí e não ia pagar os impostos que estão dentro do negócio. Então, mas isso que eu tô falando. Mas é o que eu tô falando. O Corinthians arrecadou com o estádio, com a Arena Corinthians, 70 milhões. Se esse dinheiro fosse revertido pro futebol, por mais que fosse, talvez, uma dedução, mas seria muito menor do que essa que o Corinthians já teve. O Corinthians, talvez, líquido. Nesse valor aí, se tivesse sido revertido pro futebol, significaria talvez 55 milhões? Pode ser. Mas quitaria a dívida de todos os jogadores que ali estão pendentes. Talvez poderia fazer uma proposta de renovação pro Guerreiro. Mas o Corinthians, ele quis fazer o estádio e tá pagando um alto custo por isso. Informação do UOL dá conta que o Flamengo e o Guerreiro chegaram, acertaram um contrato, mas o clube vai esperar o atacante após a Copa América. Segundo. Matéria do... Diz que ele já comprou, tá vendo até apartamento lá, tá, já comprou um apartamento na Barra, diz e tal. O que eu quero falar pra você é o seguinte, outra coisa mesmo, esse negócio... Quando eu construí o estádio, tinha uma euforia de Copa do Mundo, tinha uma euforia que o Brasil tava economicamente, todo mundo falou que aqui virou Europa, virou não sei o quê, né? A euforia passou, a Copa passou, o país tá em crise... A crise vai demorar um tempo, não vai acabar amanhã, né? Aí você tem as buchas passadas pra resolver. Aí eu quero ver o torcedor ter paciência, eu quero ver. Mas tem que ter, cara, E não pensa que saiu só Guerreiro e Sheik, não. Vem uma leva. E bem, já ainda em cima do Guerreiro, lógico, vamos continuar com as manchetes, é óbvio. Ele seja feliz aí no próximo clube, eu gosto muito do Guerreiro. Conforme você havia cogitado, Benjamin, segundo essa matéria do UOL, as luvas que o Flamengo... pagaria ao Guerreiro seriam bem menores do que as do Corinthians. Os 7 milhões de dólares é por causa do Corinthians. Eu li 12 milhões que o Flamengo pagaria. Efeito... Né? 12 milhões de reais. Informado, hein? É efeito Pato, é efeito Renato Augusto. Não adianta o cara falar que essas coisas não tem no time de futebol. Não adianta. Eu repito, o dia que eu encontrei um cara lá do Corinthians... O Gustavo teve aqui, o gerente do São Paulo, e falou que isso tem... Jogador fica... Mas é lógico que tem. Tem sim. O cara fala... Mas jogador não pode ser burro a esse ponto, o gente. O Pato nem no Corinthians ele tá. Não, mas é Pato isso prova que foi um erro. Mas prova que foi um erro. Mas é um erro que custou 16 milhões de euros, mas é que tá. Por mês. Um erro não justifica o outro. E um erro que não acabou, porque em dezembro... Mas vocês acham que o erro justifica o outro? Se não arrumar ninguém pra ele comprar agora no meio do ano, em dezembro ele tem que voltar pro Corinthians. Um erro não justifica o outro, gente. Mas o erro... O Corinthians não pode errar novamente. Não, quem não pode errar é o Corinthians. O Guerreiro tá na dele. Lógico que tá. E o Corinthians não pode errar. Aí, por isso que eu sou a favor da saída dele. Já despejou. Bom, esse é o Estádio 97. São as manchetes. Você está ouvindo aqui hoje com a apresentação do Alexandre Impretzel. As manchetes que vêm no oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan "Chegou a sua vez, consórcio Honda", conquistam um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Oferecimento também de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Agora o Narigudo vai falar da BV Financeira. Amigão, vamos falar da BV Financeira aí. Você tá pensando em comprar, ou trocar, teu caminhão, tua moto, teu carro? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BB Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BB. É só ligar 3003-7888, 3003-7888. Fique com a BB. Você sempre pode mais, BV. Bons negócios pra você, Zombinha. Legal. Agora eu quero falar com você que está pensando em fazer uma graduação em TI. Quer uma dica, cara? Faça Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. E sabe por quê? Porque antigamente a aula de TI era em sala. Na Banditec, 75% das aulas são em laboratório. Antigamente, se ensinava tecnologia só em português. Na Banditec, você tem um curso de inglês integrado ao currículo. E é importante, eu tenho um monte de amigo aí que trabalha aí com tecnologia, com TI. E os caras toda hora tem que ir pro exterior, toda hora tem que ir para eventos fora. Não saber inglês é um atraso na sua vida, tá bom? E lá na Banditec, você tem o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. Viu só? Por que fazer uma faculdade de TI de antigamente, não é mesmo? Faça a faculdade que fez um update em tudo. No currículo, na metodologia de ensino, nas tecnologias, na equipe de professores, na relação com o aluno. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Prova, olha, nesse sábado, hein? Ó, dia 30 tem prova. É isso aí, então vai lá, banditec.com.br, e você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. Banditec é a faculdade de TI atualizada. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Chapecoense, lá. Chapecoense 1, Apodi. Você é torcedor do Santos, conhece bem, né? Já xingou muito ele. Santos 0. Vem pegar no meu pé, hein, RG. Depois que a Globo passa o Homem-Aranha no lugar do Santos, ó, eles ficam bravos. O Homem-Aranha não perde desse jeito, não. Ih, velho, tomando esfrega aí do seu Bento, cara. O Apodi, velho. O Apodi. Ó, oh, seu Bento não desiste nunca, né? O RG, ó. Sinto que o São Bento, o seu Bento. Seu Bento, o São Bento. Mas o seu Bento, ele tem alguma coisa contra o Santos. Não, mas é engraçado que você, Paulista. Você fala seu São Bento, né? Ah. E o Santos tá realizando agora exames. O ex-jogador do São Bento, Nilson, atacante do Cianorte, tá realizando exames agora, né? Pra fechar com o Santos, né? Um ótimo reforço, é um jogador de nome. Esse ótimo reforço é na opinião de quem? É, Dudu. Do Impretson, né? Eu já vi ele muito pelo Cianorte, acompanho, né? O perfil do Cianorte. Mas você fala de você na terceira pessoa? É, exatamente, né? É um ídolo, não fala sempre assim, é na minha informação. É que um ídolo sempre fala assim, né? Tenho vários fãs no jornalismo, né? Um ídolo. É, e além disso, né, o treinador Marcelo Fernandes, né, diz o árbitro que ele ofendeu bastante ele, então pode ser que ele pegue um gancho, mas tem um chulapa lá, de repente, não vai fazer tanta falta, né, Regina? Independente do que aconteceu lá em termos de arbitragem, a matemática é simples e é essa a conta que nós temos que fazer. O Santos já disputou 6 pontos fora de casa e ganhou 1. E isso, em pontos corridos, lá na frente, vamos fazer igual estamos fazendo aí todos os anos. Pô, perdeu 15 pontos, 20 pontos para time pequeno. E aí não chega, e não chega mesmo, não tem como chegar. É difícil. Então, não foi surpresa o Santos contra a Chapecoense lá. Eu falei na sexta-feira. Agora, o que a gente sempre torce, o que a gente sempre espera, é que, porra, um time grande, pelo menos se tem a dificuldade, se tá complicado contra um time pequeno, porque, porra, os caras jogam com 11 atrás, 12 atrás, não importa. Porra, o cara joga com tudo isso atrás, vai lá na frente e faz a porra do gol. E aí? Então, não, sabe, também não dá para entender esses discursos aí já pronto igual bula de remédio. Então, porra, tem que mudar isso, tem que entrar centrado, focado, como se fosse contra um time grande. Porque esses times pequenos, o que eles querem é isso mesmo. Eles vão fazer o máximo de ponto possível, o que puder no início do campeonato, para depois ficar lá no meio da tabela, tranquilo e sossegado. E saboreando o que cair na rede. Então esse é o papel do time pequeno no campeonato. E o papel do time grande, pô, desculpa, mas não é essa postura. Bem, o Santos não tem elenco igual os outros, não tem problema. Tem um time de 11, botou o time titular, botou os caras que podem decidir. Esses caras têm que entrar com responsabilidade focado. Porque senão, paga lá na frente a conta. E vai começar a pagar, né? Porque fica difícil. Já vai perder jogador para a seleção, você perde um Robinho. Puta, já dá uma diferença. Aí cartão amarelo, aí cartão vermelho, aí contusão. Porra, vai reagir, que vai ganhar só os jogos que fizer em casa? Aí não dá, vamos ficar de novo no meio da tabela. Ô, velho, eu tava acompanhando pelo rádio e o jogo do Santos, os repórteres falavam assim: Santos mal em campo, dominado pelo Chapecoense. Pelo primeiro tempo, segundo tempo eu não sei. Porra, bicho, como que pode, cara? Como que pode? Não tem cabeça, mas não é só o Santos, é todos os clubes. Sim, sim, a gente o assim. Meu, o do Mano, o do... Mas, Sombra, é que eles têm uma postura medrosa. Eles têm uma postura medrosa quando jogam fora de casa. É impressionante. Vai jogar contra esses timinhos. Mesmo fora, eles conseguem. São engolidos por timinhos. Impressionante, é verdade. Acontece o seguinte, é que os nossos jogadores dos times grandes, eles não são tão melhores que os dos outros, mas ganham 20 vezes mais, 30 vezes mais, se não for muito mais. Porque a cobrança... Nós temos jogadores que são uma verdadeira vergonha. A cobrança tem que ser exatamente por isso, porra. A diferença não está na quantidade dentro de campo. Não é essa a diferença do futebol. A diferença, desproporcional, é o que um time ganha, a estrutura que um time tem e a que o outro não tem. Porra, e aí é que o outro não tem, o cara bota o quê em campo? A vontade dele. Como ser essa vontade desse cara que ganha menos maior que a do outro? Então, por quê? É inadmissível. Porque ele sabe que é a oportunidade dele aparecer, ele sabe que é a chance dele de e o outro tá acomodado porque grande, já tá no clube ficar, grande, ganhando bem. E o outro tá lá, 500 pau por mês. Mas o Chapecó tem o William Barbio, né? Então, o outro tá lá, 500 pau... Mas corre, pô! 500 pau por mês, zero, televisão, entrevista, avião, mas RG, massagem... Mas RG, o técnico pra mim também tem responsabilidade. Porque ele vai pra Chapecó... Meio numa postura, vamos esperar o Chapecoense. É ridículo. Vamos jogar atrás saindo contratado. Você tem que jogar contra o Chapecoense. Em Chapecó, em Santos, em Araçatuba, em Araçoiaba grandes. Da Serra. Você tem que ganhar os caras onde for. Os quatro porra. Grandes de não São pode ser Paulo, pequeno, não. Eles têm custos de folha salarial. Ei. Que tem a obrigação de encurralar o pequeno na qualquer, casa dele. Qualquer agora, lugar. Aqui, lá. Com um a menos, com dois, agora, a menos, você tem que jogar em cima. Eu só quero divergir de você, Portugal, no sentido técnico. Você também, para divergir do Portugal, tá uma coisa. Não. Mas ele tem base. Não, lá. Brincadeira. Na maldade com o Portugal. Você e o Domênio já vão te falar. Eles veem futebol do outro jeito. Ponto de vista. Ponto de vista. Ele tem o dele, eu tenho o meu. Acho que os técnicos... Não entra na minha cabeça que um time profissional vá para dentro de campo com os jogadores que tem, com a capacidade que tem e como o Santos tem do meio campo para frente, obedecendo um técnico que mandou jogar para trás. Manda fechar, RG. Isso aí no contra-ataque. Tem que dominar o jogo. Não existe isso. É falta de concentração, de foco e de responsabilidade. Porque tá jogando contra um time e não vai mudar essa cultura. E acha que vai entrar e ganhar a hora que quiser. E não ganha. Não é assim. Pô, é brincadeira. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Consórcio Honda. Todos os ouvintes que falarem o slogan "Chegou a sua vez, Consórcio Honda", ganham um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Também oferecimento da Perfect Brasil. Na hora de fazer a revisão do seu carro, peça Perfect. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. O placar do Estádio 97 informa. Domingo de manhã, hein? Que programão pra família, né? Eu queria estar aqui, te perturbando, perdendo de manhã. Quem é esse? Quem? Quase 40 mil pessoas, que podia estar em Dubai, no Marquinho do Caribe, podia estar em Osasco, mas foram lá. Quem é do Palmeiras, tudo gentil, né? Foi jogar com o uniforme 2, deixou o Goiás com o uniforme 1. Aí o Verdão dominou o jogo. Goiás 1, Palmeiras 0. E aí, Dodô, já começou a fazer as contas aí? Bom, vamos lá, antes do Dodô. Fala aí, ô. Vai lá, Pretzel. Tem algumas manchetes rápidas, né? Primeiro que o Alexandre Matos foi dar uma carcada no elenco agora. Puta, que susto, né? Que susto! Ele deve ter dito. 40 seja minutos, velho. Você, palmeirense, você, de você, jogador do Palmeiras. Ele foi dar uma carcada. Ele chegou passando aí uma vaselina na ataca, né, velho? Hoje, ele é forte. Há quem diga, né, mano? Já que o Oswaldo não faz isso, ele foi fazer, né? Há quem diga. Segunda coisa é que se não vier Guerreiro, Fred, como dizem, né? Luiz Fabiano, parece que o Barrios está muito perto do Palmeiras, né? E a terceira manchete, né? É uma coisa. O Cleiton Xavier já voltou hoje. E a quarta manchete, muito boa pra torcida. Já voltou? Olha. Agora ele pode jogar, né? Que rápido, hein? E olha, ironia do Sombra à parte, né? E aí? Tem uma notícia muito boa, viu, Domênico? A torcida do Palmeiras. Nem o Rairo, nem o Didira vão jogar quarta pelo Asa, né? São os principais jogadores. Didira do Norte, o Didira? Estão machucados. Didira. No lugar do Didira vai jogar Max Carrasco, né? Que parece que é um pouco pior que ele, então pode comemorar. Max Carrasco. É isso. Ó, vamos por partes, antes de qualquer coisa, né? É difícil você ver um time, é o que vocês estavam falando agora há pouco. Não existe como um time como o Palmeiras, com o elenco que tem, com o dinheiro que foi imposto, em casa, e com 20 e poucas partidas já realizadas, apresentar um futebol que o cara... O Palmeiras teve um domínio muito amplo do jogo, né? 37 mil foi... heróis, hein? 37 mil, a torcida não abandona o time. Aliás, a torcida do Palmeiras é uma coisa sensacional, à parte, viu, velho? Porque lotar o estádio, domingo de manhã, 37 mil negros, tudo esgotado, mano. É um guerreiro, mas precisa, né, Domênico? Porque daqui a pouco vai ter um jogo legal pra ir. Se o cara não comparece, mas é que tá. O Corinthians também. É por isso que eu sou a favor disso daí, Domênico Gato. Tanto o plano do Corinthians quanto do Palmeiras, ele impõe que o cara tem que frequentar estádio. Se o cara não frequentar, num jogo legal, o cara não consegue a prioridade de compra. Então, aí ele vai comprar aquele soborô. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu tô dizendo assim, é por isso que o torcedor tá indo. O torcedor, ele vai, ele prestigia, ele sabe, ele tenta incentivar o time. Mas vou dizer uma coisa, tem umas coisas lá que não dá, cara. Sabe, não dá. Desculpa, viu? O Oswaldo é fraco demais, velho. Agora eu perdi a paciência com ele, cara. Não dá. A gente tenta dar um voto de confiança pro cara, mas ele é muito fraco, cara. Ó, o Matos foi lá pra dar uma bronca lá. O cara nem isso faz, velho. E dá você, aquela treinador. Impressão. Olha, a pura impressão que eu tenho, juro por Deus, cara, ver o Oswaldo. É ver ele ouvindo a Antena 1, a Alfa, essas rádios aí. É o que Sombra falava antes, não tem como. Estamos tranquilos. O cara, velho, não tem. E na entrevista também, sabe? O cara tá, sabe, velho. Tá pra baixo, né? Desculpa, cara. Eu olhei lá, eu tava assistindo um jogo lá com os amigos lá no resort e vi lá a escalação do Goiás. Desculpa, eu não conheço um desgraçado do time do Goiás. Falei, não é possível, cara. Como não? O Eric não jogou? Eu conheço, desculpa, mano. Quem é Eric? O Bruno Henrique, Domênico. Quem é Bruno Henrique? Pela portuguesa. Mas quem é Bruno Henrique? Não, não é esse, não. Não é esse. Mano, mas que esse Bruno Henrique? Onde é esse Bruno Henrique? Esse Bruno Henrique jogou no campeonato estadual. Desculpa, o Eric, o brasileiro do ano passado, ele foi bem. Não, desculpa. Não jogou nem o Felipe Menezes por contrato. Pera só um minuto. O Renan, você não conhece? Que Renan? Puta, todas umas dragas. Vocês estão loucos. Se falar que o Renan vai ser contratado pelo Corinthians, você fica louco aqui. Baita goleiro. Peraí, que goleiro? Que é uma porcaria. Desculpa, ó. Com toda a necessidade do mundo, o time do Goiás é fraco, ruim. O Palmeiras em casa, lá, no cacete aquático, com o time que tem, com o investimento feito, com salário em dia, nego ganhando 200, 300 pau, 500 pau. Não pode perder pro Goiás em hipótese alguma. Não pode. O futebol nos traz surpresa, tudo bem, mas jogando do jeito que jogou, não vai ganhar de ninguém. Cadê o esquema, tá, do Oswaldo, o Robinho, do segundo volante? Não dá. Nós estamos cansados de ver aqui que não vai. Você tá matando o jogador, velho. Ele tá conseguindo matar o jogador de futebol. Sabe, outra coisa, o Valdívio tá muito estouradinho, hein, pro meu gosto também. Toda hora brigando com o juiz, hein. Sabe que vai embora. Toma amarelo toda hora, parece que faz de propósito, porra. Sabe, é inadmissível, RG, umas coisas que você vê. É, velho. Pô, será que o técnico não vê e não faz nada? Não põe o cara pra jogar, pô. Tem medo. Tá, ô, velho, desculpa, velho. Tem medo do quê, pô? Estrela, né? Cacete, estrela ou cacete? Pô, ou o cara se impõe como treinador de futebol, ou vai rodar. Ou vai rodar. Ué, mas não vai rodar. É, vai rodar, porque vai rodar. Assim, ou se impõe como treinador de futebol, se mostra como treinador de futebol agora, ou vai rodar, pô. Não tem condição. Aí quando a gente chega, queremos um treinador que tenha, sabe, pulso forte, é por causa dessas coisas. Parece que o Oswaldo, os caras fazem o que quer com ele, sabe? Deita e rola, sabe? Tá nem aí, joga a hora que quer, joga quem quer. É a minha impressão que eu tenho. É a minha impressão que eu tenho. Como torcedor assistindo o jogo. O Palmeiras domina o jogo, mas não chuta pro gol. Não adianta, não vai fazer gol nunca. Sabe, aí toma, mas você acha que o Palmeiras jogou mal também? Não jogou mal, mas... Eu achei que jogou mal. Teve um pênalti que não foi dado. Teve dois pênaltis que não foram dados. Não, achei que foi um. Aquele da alavanca dentro da área. No último minuto... No último minuto foi... A falta que ele deu... Por isso eu tô comentando a senhora. Vamos lá. Calma aí. A falta dada fora da área no último minuto do jogo foi dentro da área. É só olhar e ver. Então... Essa foi a alavanca ali. E a outra, o outro foi um pênalti claríssimo. Claríssimo, né? Foi mais pênalti que esse aí, você quer saber? Tudo bem, mas ainda assim não jogou. O juiz é fraco. Mas aí, olha, eu não vou reclamar do pênalti, Portugal, porque assim, o Palmeiras não pode depender de dois pênaltis não dados por um juiz. Produziu pouco. Ele tem que produzir mais, porra. Contra o Goiás. Não estamos falando aqui de um time grande. Contra o Goiás, porra, não é possível. Não é o Inter. Sabe, as pessoas reclamam que acompanha o Palmeiras? Que ele treinou quatro times diferentes semana passada. Entendeu? Ele treinou três, aí entrou com o quarto. Porra. E teria que treinar com o mesmo time ao invés de fazer pega-pega. Não, né? Cara, não é inadmissível. Desculpa, é inadmissível o time do Palmeiras com 20 e poucos jogos. Não é pouco, não, hein? É 20 e cacetada. Pega 15 do Paulista. Depois jogou quartas, um jogo, 16. Semifinal, mais um jogo, 17. Mais um, dois da final, 19 jogos, certo? 19. Aí você pega a Copa do Brasil. Jogou um lá, ganhou o primeiro, matou o jogo lá. 20. Mais 2 contra o Sampaio Correia. 22. Mais 3 agora do brasileiro, mano. 25 jogos. 25 jogos, RG. Desculpa. São 25 não tem desculpa, jogos. Não tem, essa conversa. Ah, tá montando o time, é time novo. Eu entendo, inclusive, que o Palmeiras precisava de um cara que marcasse gol. Porque é muito fraco o seu Leandro o Banana, Pereira. Quero falar como queiram aí o nome dele. Eu tudo isso. É fraco, não dá, sabe? O Cristal dele tem aquela vontade toda. Ele é até melhor que ele. Mas também não vai, às vezes, sabe? Nós não temos esse cara aí. Falta esse cara aí. Eu acho que a única posição carente do Palmeiras é o ataque, o matador, sabe? Falta um cara que marque gols. Mas também tem um detalhe, viu? Os poucos jogadores que tem são fracos ali na frente, também não recebe bola, né? Aí não faz gol também, né? Também não tem como fazer. Nem Deus, nem Jesus Cristo. Nem se tivesse o, sei lá... Fala aí um jogador bom que vocês acham aí. Fred, vai, o Fred. Nem o Fred fazia gol lá. Não. A bola não chega, os caras não dão bola pro cara. Mas velho. Ontem o Banana foi mal, hein? O Banana recebeu as bolas e perdeu os gols. Ontem não tem defesa, não, viu? Eu não sei, cara. O Vitor Ramos ontem tava estranho, cara. Ele foi pesado, foi expulso, velho. Ontem sabe, ele bateu no cara, mal. Já foi, ele é bom o jogador, mas não tá mal. Cadê o Tóbio, velho? O cara tem raiva do cara? Cara no banco. Oswaldo, você tem raiva do cara? Tava no banco fazendo o quê? Ele era titular do time jogando bem. Titular jogando bem no comecinho da temporada. Teve uma contusão, não volta mais pro time, cara. Aí você vê alguns jogos que tiver aí, RG, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa lá, que ele meteu o time em reserva, mas nem lá ele tava. É. Pô, aconteceu alguma coisa, cara. E tem clássico. Então, Oswaldo, você tem que vir aqui pro torcedor esclarecer o que tá acontecendo pro torcedor. Porque se as coisas acontecem daí e ninguém sabe, você tem que esclarecer. Você é o treinador. O treinador de futebol tem que esclarecer o torcedor. Olha. Algum jornalista tem que perguntar pra ele. Cadê o Tobias? Não vai jogar? Problemas extra-campo. Ah, por aí não sabe, não é possível. Problemas extra-campo. Tá, cara. Sabe? E domingo tem jogo, hein? Não, tudo bem, RG. Domingo, ô, Portuga, domingo tem jogo. Não, pera só um minuto. Você devia ter avisado, você gosta desses caras da Argentina. Não, mas eu não sabia que ele era adepto a essa coisa do problema. Ô, RG, domingo tem jogo? Não, nós temos que pensar na quarta-feira. Quarta-feira tem o Asa. Quarta-feira tem o Asa. Asa, Copa do Brasil. Asa United. O Palmeiras tem que vencer esse jogo bem pra poder ir lá e fazer o jogo tranquilo também. Agora, jogando desse jeito aí, cara, sabe? Cadê os caras, velho? Não dá. Cara, que veio o Lucas Barros, viu? O Zé Roberto, ele até já não colocou mais vovó lá na lateral esquerda, ele tá pondo ele de meia. Foi o vídeo, né? Agora, o Robinho de segundo volante, não dá, não dá. O Robinho não joga bem lá. Ele não consegue marcar, ele não consegue ser meia, ele não consegue ser volante, não consegue ser porra nenhuma. Mas o Afrouxa joga, viu? Ele tava tão bem, o Robinho. Mas o Robinho, ele conseguiu matar o Robinho. Ele era meia, só. Ele tá deixando o Robinho de segundo volante. Cara de meia. Compra, porque você tem o primeiro volante, tem que ficar o Palmeiras sem os dois que sobem. Tem o Gabriel. Se ele tem mais que o Valdívia, põe o cara de meia, meu. Então, tira o Valdívia e deixa o Robinho. Não mata o jogador que tá jogando bem. Mas é que eu sei como ele que é mata isso. O jogador lá atrás, porque o cara pra jogar o outro atrás, volante, o Gabriel, ele sai pro jogo. Não tem um que fica. O Gabriel... Os zagueiros do Palmeiras são pesados, Sombra. Se o sai todo mundo, os zagueiros não ficam de marcação e os dois sobem, você mata o time. Eu entendo que o Arouca tem que ser titular ao lado do Gabriel, são os dois volantes. Ponto. Ele vai jogar, quarta. Então os dois têm que jogar e ponto. Se não tem esse um dos dois, não pode se improvisar um jogador. Não pode fazer. Ah, mas o Robinho não pode ficar fora do time. Lá na segunda banda, tem que ficar fora. Então não dá pra jogar. Ou joga de meia, ou não joga. É posição de origem. Não inventa, Oswaldo. Não inventa, porra. Porra, o futebol é tão simples, cara, de fazer. Inventando jogador numa posição que o cara não agora, joga bem. Concreto porra. E a frouxa. Pô, jogou 3, 4 jogos nessa posição. Quem, Jojo? Quem? Concreto e a frouxa voltando. Quem que você bota no meio? É Arouca. Arouca. Não, Arouca tem que jogar com o Gabriel. Sim, mas é os volantes. Gabriel, Arouca e depois. Gabriel e Arouca tem que jogar. Na frente. Aí você põe dois meias. Cleito e Robinho. Cleito e Robinho. Cleito e Robinho. Ou Cleito e Valdívia, não importa, mas tem que jogar meia-meia. Valdívia não quer sair, Domenico. Valdívia não quer sair. Não pode tirar o Calvin lá, que jogou bem ontem, olha aqui, o Valdívia vai jogar na seleção dos Chile. E nem volta. E não volta. Então vamos fazer assim. Monta o time, como tem que montar, só não fica contando. É que ele... Dá vontade de falar umas coisas, mas não dá. O não, ovo lá. Não, fala não. Não, eu ia falar com o ovo lá na galinha, contando né? Com o ovo posto. É, na, o ovo lá posto, dentro da galinha não dá, não dá. O Valdívia, ele, ninguém falou mais nada, mas o Valdívia não vai ficar no Palmeiras. Então, não fica, meu, fica teimando. É que nem o Corinthians com o Guerreiro. Desculpa, com toda a honestidade, mano. Eu acho que o Corinthians não tinha que jogar. O Guerreiro tem que estar fora, tá fora. Não joga mais, velho. Mas tem contrato, como? Não tem contrato com a cena. O Wagner Love tá se recuperando fisicamente, vai, vai dar uma... Ah, Guerreiro, fica aí ganhando 500 pau por mês, duas semanas em casa, tá louco? Mano, é uma opinião... Então, é opinião minha. Você pode achar outra coisa. Assim, o Valdívia também ganha 450 pau por mês. Mas pra mim não tem que jogar mais. Não vai... Acertou, não acertou? Vai pra seleção e não volta mais? Vai com Deus, filho. Ah, acabou. Mas não é assim não. Acabou, não é assim o cacete. Vai, não tem que... O time do Palmeiras tem que jogar sem ele, porque depois vai ficar sem ele, porra. Até agora tem ele. Acostumar a jogar com o cara pra depois tirar o cara, aproveita pô. Enquanto não. Pode. Você monta um time de acordo com o que você tem até o final do ano, mas, filho. Mano, o cara não tem vontade de jogar faz a merda que fez ontem. Assim, mas peraí, tirar agora, mas mano. Aí não dá pra comparar. Por exemplo, o Valdívia eu não vou falar por ele, porque eu não acompanho todos os jogos do Palmeiras, mas eu não vejo falta de vontade no Guerreiro. Você vê falta de vontade no Guerreiro? Não, é outra coisa, mano. Não compara então, Valdívia com o Guerreiro. Mas é isso que eu tô falando. É outra coisa. Eu colocaria. Então, é outra postura. A partir do momento que você tem um jogador aí desleixado. Não, mas não falei isso, eu não disse isso. Eu não falei que falta. Não falei isso. Eu tô falando que um jogador. Mas você falou se o contrato tá vencendo, vai faltar vontade pro cara. Não, vou repetir uma coisa pra você. Não falei isso. Não falei isso. Que falou isso pra alguém aqui. Eu não falei. Falei que um jogador que tem um contrato que não vai ser renovado, ponto. Por exemplo, o Valdívia até. Eu vejo a mim, acho que é julho, né? O Valdívia? Não sei quando. É agosto. O Guerreiro é até julho aí. Valdívia até agosto. Não vai renovar? Tem que pôr o cara pra jogar. É minha opinião. Não tem que mais pôr o cara. O time não tem que se acostumar mais ficar. Porque não vai estar lá. Você vai ficar pondo um jogador pra quê? Mas, por exemplo, acostume-se. O Fábio Santos, ele não vai renovar o contrato com o Corinthians no final do ano. Vence em dezembro. Não põe mais, então, na sorte? Até dezembro. Até dezembro ele joga. Mas ele vai jogar o campeonato inteiro. Mas não é isso que eu tô falando. O Valdívia não vai jogar. O Guerreiro não vai jogar. Cara que não vai jogar o campeonato inteiro, eu vou ficar pondo o cara pra quê? Ah, eu acho que tem que aproveitar até o final o jogador que tá sendo bem remunerado pelo clube. Olha, desculpa, é a minha opinião minha, mas cada um tem uma opinião, claro. É uma opinião minha. Se o jogador tem contrato até, não vai jogar o campeonato inteiro, vai, e não vai renovar mais, tá na cara que não vai renovar, não joga mais. Desculpa, não tem que jogar, não joga. Então o Valdívia que joga a Copa do Brasil, que é um jogo único, se passar, passou, não passou, não vazou, entendeu? Então faz isso aí, é isso aí. Não, mas é o que Valdívia eu digo, Domenico, precisa detectar. Precisa detectar se ele tá com vontade de jogar. Não importa. Eu não sei se ele tá com essa vontade. Eu acho que não, porque quando ele tá com contrato vigente, já não tava, imagina agora. É, então. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Guerreiro tá com vontade. O time, hein? RG, meus amigos, o time de futebol tem que se acostumar com um time de futebol a jogar sempre aquele time. Lógico. Não pode ficar mudando. Ah, lógico. Mas aí não dá, porque machuca, tudo bem. Não machucou, põe um outro lá que substitui. Agora, você não pode deixar um jogador jogar até junho e o campeonato vai até novembro, dezembro e ele não vai jogar o resto do campeonato. E nem treinar três times porra, diferentes. Não dá, Isso ele é dinâmico. Sabe, então o Valdívia já não tinha que estar jogando. Deixa o Robinho lá. Ele tava jogando bem. Ele matou o Robinho, cara. Ele matou o Robinho, velho. Eu também acho. Ô, Benjamin, como eu discordo... Um jogador que entrou, que é o Valdívia, ele tá matando o Robinho e o Valdívia não tá jogando porra nenhuma. Mas eu vou te falar, jogador... Estão perdendo dois meias, cara. Jogador que tá em fim de contrato e não vai ficar, não tem que jogar. Não é verdade? Eu também não entendi o Tite colocar o Sheik. Pra quê? Não vai ficar? O Sheik na Libertadores do Corinthians em 2012, ele tava no término do contrato e a diretoria também não sabia se ele ia renovar. Depois ele renovou. É, eu acho que o time precisa começar a jogar já com aqueles que vai contar. Por exemplo... Embora o Guerreiro tenha se dedicado, eu vi boa parte do jogo, mas não vai contar mais. A cabeça do cara já tá outro. Mas o Wagner Love tá sem condições, ele tava no departamento médico fazendo fortalecimento muscular. O Guerreiro não tem opção. O Guerreiro não tem culpa. Outra coisa só cedida pra acabar. Por isso que o último jogo dele será contra o Palmeiras. Sim. Olha, uma grata surpresa pra mim, vencendo o jogador, a única que parece que teve destaque é o Kelvin. Ah, o Kelvin, falei. Falei pra você que era bom jogador. Esse jogador é bom, realmente. Esse não merece ser titular do time hoje, hein? É o Mendoza melhorado. É isso aí. Mendoza melhorado? Ah, com certeza. Não é, né? O Dudu melhorado? Não, o Dudu é melhor que ele ainda, mas não pode jogar. Ô, Sombra, e sábado à noite para 1.700 almas que... Ficou sem pra fora ainda, eu nunca vi um jogo onde o público é 1.700 e ficar sem fora porque não tem ingresso. É. Olha aí, português, é porque eles não confeccionaram os ingressos. Eles duvidaram da torcida portuguesa. Olha, é 1.700. Vai lá na sala fazer ingresso. Vai lá o ingresso. Vamos lá. O Sombra faz ali pra festa junina da véia. Apesar que na festa junina da véia dá bem mais de 1.800. Tá. Nego, dá, né? Agora é o seguinte. Você tá brincando. Já, gente, ficou 1.700 no campo e 100 fora, sem ingresso. Ô, português. Você não compara a energia no Atlético com a portuguesa. Eu vou dizer o seguinte. Gente, o resultado do jogo 1-1 no Pacaembu. Eu não vi o jogo, eu tava no resort fazendo coisa bem melhor. Vou te falar uma coisa. Luz, as informações que eu tive dos meus amigos que foram ao jogo, porque você não acha notícia de jogo em lugar nenhum. Diz que a Portuguesa fez um gol no começo, depois foi dominada pelo Brasil do Pelotas, empatou 1-1. Deus nos livre, mas a Série D vem por aí. É isso, é português. Estádio 97. Ô, Benjamin, vamos falar do grupo S. Os Horn agora estão tudo felizes, né? Então. Ganhou de 3-0, o Pato faz gol, eles ficam felizes. Não, o Rafa falou do Joinville, não quero ver. Quero ver meter 3 no Corinthians, no Flamengo. Ele fala isso. Fala isso, eu também no falo. No Cruzeiro, no Atlético, ele fala isso. Eu me identifico então com ele. Mas ele não gosta de você, não sei porquê. Ele tem uma pia com você por causa do São Paulo. É estranho isso. Não é? Olha só, amigão, você quer mais qualidade de vida? Quem não quer, né? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, o bairro que é pura tradição, não é não, Dudu? Opa. É tradição pela a Casa com Verde. Com certeza. Ô. Né? Oh. E como a dona Jamile gosta de mim, né? Nossa. Tem um amor incondicional. Nossa, nossa, te chamou de FDP. É, mas e o que ela falou do moto? Mas falou por quê? Mas explica por quê. E o que ela falou? Não precisamos do motivo. Mas teve um motivo muito claro. Mas não precisa ter. Tá falando mal de mim, esse trouxa aí, do bingo lá, que eu sei. Mas você vê que ali... trouxa. Ali, na verdade... Você é a minha filha fazendo bingo? Mais uma, né? Mais na família, né? Já tá no meu lugar. E você gostou que eu entrevistei a tua mulher na sexta? Ela me adorou. Nossa, ela me deu um beliscão, velho. Nossa, mas tomei um beliscão, velho. Tem uma vergonha se soubesse. Olha, meu. Eu fui xingado pela família Gato. Olha, só tirando seu chicão. Mas é porque você faz essas brincadeiras todas. Por exemplo, em relação ao Mota, eles já não gostam porque assim, não vai com a cara. É verdade. Mesmo. Nossa, dona Jamila odeia o Mota. Mentira. Nunca... Não é, não. Não, mentira, é sério. Quem foi no resort? O Bar, fala aí. Até o Bar comentou comigo. Eu conversei longamente com ela. Não conversou nada. Quem conversou? Meu, ontem. Eu vou te contar um. Ó, já que é pra falar. Ó, ontem no café, eu vi. Eu tava sentado. Aí o Mota chegou atrasado, ele sempre vem com óculos escuros, faz aquela mise-en-scène toda. Ah. Aí ele foi sentar... Nossa, o Mota, ele chega tão às vezes com uma cara tão de ressaca, dá a impressão que ele ficou fazendo coisa errada. Tomei... E o que ele bebeu sábado? Jesus! A impressão que ele tava com calção. Era 6 horas da manhã, ele... E tava mesmo. Lá. Aí, mano, era no café, né? Aí a dona Jamile tava lá, mãe Domênico, o seu Chicão, tava todo mundo. E o Mota sentou, o Mota tava sozinho, ele pediu pra sentar. Nossa, ele ia tomar café da manhã de roupão, você viu? A dona Jamile foi seca, meu. Hein, RG? Eu vi. Aí ele foi sentar, ele pediu, dona Jamile, posso sentar? Ela foi seca. Não. Não. É. Eu também, o Mota vai de roupão, sem nada por baixo. Que coisa ridícula. Mas olha, o Le Village é um projeto elegante, aconchegante, ideal. Para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte. Esse é mais um lançamento do Grupo S, amigão. Empresa reconhecida pela qualidade. E que qualidade! Então, olha, não perca tempo, hein? Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então venha visitar o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village, Village com 2 L's, viu? Se você preferir, pode ligar agora. Liga lá. 3951-3888. 3951-3888. A Mara Casa Verde é uma tradição de muitas famílias, hein? Viver no Le Village também vai ser zumbinha. E você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, é recordista dos 50 e dos 100 metros livres, não é? Mas olha, rápido, rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro, é só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais, nos feriados, nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto móveis, veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas, para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar o historiador passar na oficina, nada disso. É muito mais inteligente, não é? Com a HDI é assim, de bate pronto. E não esqueça, com a HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro. Porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala aí, Domênico. Você como é um profundo conhecedor aí de MMA, já era o Belfort? Ah, o Belfort hoje, Domênico Gato, ainda mais sem tomar o TRT dele lá, já era, mano. Ah, é aquele leão banguela, mano. Ah, oh, mas virou Belfort roxo. A tática, né, dele foi interessante, que ele sabia que ele não ia durar muito, Domênico Gato. Ele no máximo conseguiria amarrar essa luta em 2 rounds. Ele foi pra cima no começo da luta aí pra tentar nocautear. Físico pra isso? Ah, não tem. O Aidman hoje na categoria aí é o cara ser batido. Mas daqui, mano, fora você, quem que você acha que ia se dar bem no MMA? Fala a verdade. Ah, eu acho que o Domênico. Domênico? Aí, Domênico, o alcance dele, mas o alcance é bom. E o Portuga, sem chance? Não, eu bato forte, hein? Cuidado. Ah, Portuga vai. Se eu lá em cima do cara, eu mato o cara. O seu alcance é de 30 centímetros. Sumou. Não, sumou não é comigo não, porque eu não gosto de ficar limpando minha bunda com talco. Não. Água, não. Mas pano. Os caras que lutam sumô, tem limpador. Não, sumô, mas ninguém não vai passar a mão na minha bunda, não. Os caras que limpam o bumbum de lutador sumô ganha $3 por mês. Nada de limpar a bunda, não. Não vou pagar. Mas imagina o Azedume se levantar aquela traseira gorda lá, velho. Você sabe que... E passar a fralda úmida. No Japão, quando a gente foi pro Japão, não deu pra ir. Ah, ganha muito bem, é. Os caras são tratados como heróis lá. Mas você sabe... É sério? Você tem lá um programa... Tem um programa lá, mas eu não consegui ir. Que era pra você ir ver um treino de sumô, né? Sim. Desses caras. Começa super cedo, só que, por exemplo, vamos supor, vai, acho que era das 7 até as 10 da manhã, 11 da manhã. Mas se você vai, você não pode ir embora. Você tem que ficar vendo até o final. E é praxe as pessoas levarem comida. De comida. Joga uns hambúrguer pros gordos. Não, é verdade. Não é. Você tem que levar comida pros caras. É igual o estádio. Mas tá, esses caras pro inferno, velho. Tanta coisa legal no Japão, ficar vendo um monte de gordo. Deixa o gordinho comer. Uma fralda no rabo. Mas se o cara quiser vir assistir o programa e levantar pra ir embora, ele pode lá. Não. Pô, mas na boa, velho. Trazendo comida. Nossa, não, mas só convenhamos. Se você quiser só trazer a comida e ir embora, é, pode. No Japão, você tem como acordar cedo e ir naquele mercado de peixe onde vende aquele atum caro pra diabo lá. É legal pra caramba. É um rolê da hora, não consegui fazer, mas é um rolê legal. Você pode ir pro Monte Fuji, você pode ir pra Kyoto, que é uma cidade aí também que tem um monte de templo budista. Você pode ir pra Kamakura, que é mais perto do que Kyoto, pra quem tá ali na região de Tóquio. Tem um parque da Hello Kitty pro Portugal. Sim, tem uma Disney em Tóquio, tá certo? Você tem uma série de afazeres em Tóquio, tá certo? Cidade maravilhosa, o Japão em si é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou perder meu tempo indo ver japoneses um monte de gordo se abraçando, tá certo? O cara com aquela fralda socada no rego, tô fora. Eu vou ter que ir pro Japão, sabia? Não. Porque eu tenho mais de 45 anos. Mais de 45? É. O que tem a ver aí pro Japão? Eu vou fazer o exame de Tóquio. Não! É, falaram que eu tenho que fazer. Não, é outro exame. Mas não é exame de Tóquio? Você não precisa nem ir pra lá, pra ver. Exame de Tóquio. Você quer que faça? Você quer que faça? Obrigado, mas tem que fazer, todo mundo. Você quer fazer? Tem que fazer. Você quer levar um Tóquio? Você já fez, RG? Você quer levar um Tóquio? Seu zóio lacrimejou. Você quer levar um Tóquio? Eu vou ter que levar, vou fazer o exame. Mas, ó, pelo que esse Belfort fala, ele tem que apanhar muito. Ele fala muito, viu? Mas é bom que o Belfort fala, RG. Ele é bom que roto mesmo. Depois da polêmica com o Anderson Silva, né? É, o Anderson Silva na rede social postou uns negócios de ele treinando um jiu-jitsu e acharam que foi uma indireta pra ele, você viu? Ah, mas o Anderson Silva também não tá podendo falar de ninguém, não, né? Mas por isso tem que liberar, velho. Acontece o negócio de querer lutar agora pra todo mundo, né? Tem que liberar. Porque querendo ou não, nesse negócio RG, o Belfort, ele foi pra trocação e quase derrubou o Weidman logo no começo do round, mas aí o cara mandou pra baixo e depois fez o que quis. O cara passou a guarda lá, montou. Ô, mano, o Belfort virou passageiro da agonia. E tomou até muito, mas parabéns ao juiz por ter parado, porque ele ia tomar um prejuízo lindo de não parar. Foi legal, valeu. Ouvinte no ar, tá oferecimento do consórcio Honda. Ouvinte que fala o slogan, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné e concorre a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Alô. Alô. Quem fala? É o Félix. Ô Félix, tudo bem? Tudo, Dodô, é você. Tem dois Félix famosos, o goleiro... Gato. Foi Pigarro. Gato Félix. O que foi goleiro de 70. É, o goleiro foi famosíssimo. E o Gato Félix. É. Félix the Cat, que desenho chato. Não gostava? Chato demais. Chato. E o Félix da novela, lembra? Amigo do bar. É, então não era mais chato, não, Faz que Fumaça era mais legal que Faz Gato que Fumaça Félix. Era muito melhor. Esse é o do Corvo? O que é galinha, meu chato era o Bob Pai e Bob Filho. Não, legal também, legal. Não, eu achava bom. Chato é o Gato Félix, isso aí é uma porcaria. Chato. Isso é chato. Legal era o Mr. Magoo. Também legal. Legal também era a Pantera Cor-de-Rosa, aquela antiga lá. Corrida maluca, né? Pica-pau antiga era muito bom. Bom. Antigamente os desenhos eram mais legais. Também era. Tá bom. Como tudo na vida, antigamente. Ô, meu velho. Fala aí, Dodô. Nome completo já mandou, né? Não? Félix José Eustáquio. Eustáquio. Ah, esse é um freguês. Já ligou, já. É o nome do Palinho. Vanderlei Eustáquio de Oliveira. Tá certo, cara. Olha, o Guerreiro indo embora, pode fechar com o Flamengo. Corinthians deve fazer uma limpa aí no elenco. Por merecimento. Na verdade, acho que isso já estava previsto, né, Sandra? Os valores aí que o Guerreiro tá pedindo é um valor muito alto, né, cara? Não, acho que não dá para fazer loucura, já tinha falado isso na última vez que eu falei com vocês. Então, acho que ele tá indo pro Flamengo. Acho que depois até da entrevista que ele deu, né, falou que foram jogar em times de São Paulo. Então, deve estar fechado com o Flamengo já, como tem sido especulado aí, né? É, ele falou que não jogaria em times que façam clássico com o Corinthians, ou seja, quis dizer, né, os grandes... Então ele não jogaria, né, no Barcelona, no Real Madrid, no Bayern... Com certeza ele não jogaria mesmo. Então, mas é que tá, pra fazer clássico com o Corinthians hoje, só esses daí. Desculpa, mano. O negócio é o seguinte, ó, amigão. Fala, mano. É, o Corinthians ele vai passar por um período aí que a torcida precisa ter um pouco de paciência. É, primeiro, é como se fosse aquele cara que tá tomando um ciclo de anabolizante, igual o Vilela aqui da rádio. Mas você vai ter essa paciência também? Por exemplo, o Corinthians em 2012, o Corinthians lá em 2012, tava lá boladão, tá certo? Tava com o time forte, tava com a testosterona lá em cima, tava puxando o peso que não aguentava, entendeu? Depois disso daí, Sombra, quando você para, pelo menos é o que me dizem, porque eu não sei, eu não tomo, o negócio é o seguinte, não... É o negócio seguinte, quando você para, é natural que seu corpo... Portuga toma. Ele recue, tá certo? Ele não tem o mesmo desempenho, óbvio. Você tá com o turbo ligado, uma hora o turbo acaba, então você volta ao normal. E aí você precisa tomar um negócio lá que é o TPC. O que é TPC, é o tratamento pós-ciclo. É pra você reativar teu organismo a fabricar substâncias que ele parou de fabricar no período que você tá tomando as coisas sintéticas, tá certo? Certo. Então o Corinthians, hoje, ele tá no negócio do TPC. O Corinthians ele precisa hoje se readequar para conseguir amanhã voltar a ficar forte. Então não adianta a torcida começar a xingar, começar a pegar no pé de uma série de jogadores. Inclusive, eu ficaria triste mesmo de ver a torcida do Corinthians aí ofendendo o Guerreiro no domingo. É a última partida do jogador com a camisa do Corinthians, por mais que ele tenha perdido mudou, o gol contra o Fluminense. Mas você mudou. Sombra, eu ainda tô de ressaca de 2005, meu amigo. Ele ia mandar explodir o Guerreiro, virar o carro dele, ia mandar... Mas eu em 2005, Sombra, eu teria motivos pra estar puto da vida. Porque o Corinthians ele assinou uma parceria ridícula com uma empresa que lesou o Corinthians. Pelo contrário. Eu estava na frente do Parque São Jorge, tá certo? Estava na frente do Parque São Jorge, protestando contra a assinatura lá, e o Benjamin estava lá dentro, porque ele era conselheiro, ele estava ali podendo votar ou não. Eu estava na frente ele do Parque São Jorge. Ele disse que votou contra, você acredita? Acredito, no Benjamin, acredito. Tá em ata. Ah, não é essa. Você viu a ata, velho? Então... Eu não vi ata nenhuma. Sombra, o negócio é o seguinte, com relação aí ao ano de 2005, eu estava lá na frente, inclusive... Tinha uma senhora que ficou lá chorando, Corinthians... Não, ele me intimida, faz tempo que você não faz. Aí depois, tava lá tomando champanhe com o Kia no camarote do Pacaembu. Ah, mas ele que explicou direitinho como que funcionava. Eu sei. Ele foi amigo. Imagino. Não, às vezes é falta então, querendo ou não, sim, imagino. Então, querendo ou não, Sombra, eu me sinto muito à vontade pra falar da época da MSI. Hoje, sinceramente, cara, o Corinthians é um time aí que ganhou o que ganhou em 2012, foi campeão invicto da Libertadores, ganhou o Mundial. 2013 aí foi um ano em que o Corinthians foi expulso da Libertadores ali por um resultado ridículo, tá certo? Nada contra o Boca, mas aquele resultado tava encomendado pro Corinthians sair da Libertadores. 2014 foi um ano atípico aí, o Corinthians ele não foi bem, de fato não foi bem. E 2015, com essa eliminação precoce aí pro Guarani do Paraguai, o Corinthians vai acabar meio que só disputando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A torcida, na minha opinião, tudo bem, o Guerreiro agora com relação ao que o Sombra tava falando. Sombra, eu fico decepcionado porque é um jogador aí que, na minha opinião, volto a falar que o Benjamin falar, tá enchendo o saco. Mas ele se deu muito bem no Corinthians, cara. Eu, se fosse ele, eu permaneceria no clube. O que o Corinthians deu de dinheiro pra ele... Mas não recebe, né, mano? Não, mas vai receber. A diretoria do Corinthians tá providenciando aí algum empréstimo bancário aí, tá tentando viabilizar aí. Sim. Mais um? Porque o Corinthians, Sombra, ele conseguiu aí 40% do valor que ele reivindicou, 40% ou 60%. Não foi o montante total pra poder quitar a dívida com esses atletas. Mas eu, se fosse o Guerreiro, eu acho que é assim, Benja. O time que tá ganhando não se mexe. O cara tá com 31 anos de idade, vive em São Paulo, gosta da cidade. O Corinthians fez ele pegar a Bárbara Evans, tá certo? O Corinthians colocou ele... Né? Mas é verdade. Se o cara tivesse lá vendendo pulseirinha no peru do Mercado, sabe quanto que ele ia pegar a Bárbara Evans? Com aquele cabelinho dele não ia pegar então, ninguém, velho. Eu penso assim, pelo menos. O time que tá ganhando não se mexe. Eu, se fosse ele, sossegava o facho aqui, ganhando 500 pau por mês, dá 6 milhões por ano. Benjamin, é muita grana, velho. Sabe quanto eu vou ganhar 6 milhões? Sabe quando na minha vida eu vou ganhar 6 milhões por ano? Agora, eu já ganho, né, mano? Não, não ganho. Você deu a vossa opinião, agora pergunta a minha. O que você acha, Benja? Nossa, se fosse o guerreiro, eu ia embora ontem. É que você é um mercenário da porra. Você é, você é. Vai ganhar muito mais. Nossa, mano, você falando assim. Vai ganhar. Ah, você não vive com o quê? Tipo, por mês? Você é louco? Não, mas se eu tenho oportunidade de ganhar infinitamente mais sendo o meu último contrato. E outra coisa, hipocrisia. O Corinthians está pegando empréstimo bancário para saldar salário. Se você está numa empresa, que a empresa já está pegando empréstimo para pagar salário, significa que daqui 3 meses vai atrasar tudo de novo. Claro, claro, mas não tem dúvida. Mas os clubes todos aí estão atrasados. Mas a dívida que você pegou. Mas o Félix. Porque dever para banco tá legal. Qual a sua opinião com relação a tudo isso? Você acha que o Guerreiro tem que deixar o Parque São Jorge mesmo? Ou você acha que ele deveria repensar, talvez aí, o que a mídia tá dizendo que ele já acertou com o Flamengo e deveria permanecer aqui no Coringão? O que você pensa a respeito disso? Na verdade, eu acho que ele deveria permanecer até pela estrela que ele tem no Corinthians, pelo clima que ele já criou no Corinthians. Acho que o Flamengo ele vai fingir que vai receber, entendeu? Todo mundo sabe qual é a lógica do Flamengo. O Corinthians está devendo para ele um caminhão? É, qual a diferença? Você está entendendo? O Corinthians está devendo um caminhão para ele, não só para ele. Deva 2 caminhões, mas vai receber. Eu acho engraçado a hipocrisia da galera, né? Por quê? Porque todo mundo quer dinheiro, todo mundo que trabalha quer ter dinheiro. Mas ele vai receber. Todo mundo que trabalha quer ter o seu dinheiro. Todo mundo que trabalha quer ter coisa bacana. Quer garantia disso. Todo mundo quer receber em dia. O cara também... O ouvinte falou assim, o Eustáquio. Lá no Flamengo ele não vai receber, mas não está recebendo aqui. Mas o Corinthians é um time que paga. Nada, né? Não está pagando. Mas o Corinthians é um time aí que não tem histórico de ficar dando calote em jogador. Mas não está pagando. O Flamengo. Há quanto tempo está tá devendo quanto pro Raul? O Benjamin tem razão. Está devendo quanto pro Raul? Mas vai pagar, gente. Vai pagar. Peraí. O Mano Menezes. O Corinthians não é um time, não. Ainda não. Mas ele não está no grupo. Tem que priorizar quem está no grupo. Não tem história. Não, mas tem que priorizar quem está no grupo. Ah. Quer dizer que o Mano Menezes perdeu. Não. Ele vai receber. O Raul está pagando em dia direitinho? Pagaram uma boa parte do que ele tinha direito. Mas não quitaram ainda, mas pagaram uma boa parte. Mano. Mas é que tá, Benja, todo mundo deve, velho. Todo mundo deve. Como todo mundo deve? Todo mundo deve. Quem não tem uma dívida é que atira a primeira pedra. Eu acho engraçado, mano. Você nunca parcelou, você nunca pagou a fatura mínima do cartão? Quando convém, o mano fala um erro, não justifica o outro. Quando convém, um erro justifica o outro. Porque convém? Eu não tô falando. Peraí, que erro que eu tô justificando? Você tá falando que fica no Corinthians, já que não paga aqui, pra quem ir pra lá? Imagina que não paga aqui. Eu tô falando, o Corinthians ele não é conhecido como um time de má fé. Como outros clubes brasileiros são conhecidos. Tá certo? Mano. O Corinthians não é o time da má fé, não. Fala aí, Eustáquio. Fala. O Flamengo deve pro Zico ainda, cara. Mas, mano. Deve pro Zico. Pô, mas vocês vão tomar o chapéu do Flamengo. Não é chapéu. O contrato do Corinthians tá vencendo com o Guerreiro, cara. É chapéu. Não. Eu chapéu, quero ver vamos explicar o que é chapéu. Camisa. Vamos ver o que é chapéu. Chapéu é quando você tá negociando com o jogador e toma uma rasteira. Coisa que o teu time tomou com relação ao Dudu. E você agora também. Não. Negativo. Então vocês precisam ler um pouco mais de notícias esportivas. O Corinthians tinha se retirado. O Corinthians tinha se retirado da negociação. Palavra oficial do presidente. Muito antes do Palmeiras fechar com ele. Inclusive, o Corinthians se retirou dessa negociação com o Dudu quando o São Paulo começou a negociar. O Corinthians já falou, opa, tamo fora. Não é isso que a gente pode pagar, e você tá na chapéu. Imagina, o chapéu foi no São Paulo, não foi no Corinthians não, imagina. Os dois tomaram o chapéu. O jogador que abaixou a alcinha e mostrou o mamilo pro Corinthians. Mas fica feio, porque mostrou o Guerreiro indo pro Flamengo pra ganhar menos que ganha no Corinthians, Não vai ganhar menos, pelo contrário, se você não viu a informação que eu vi aqui. Menos luvas. O Guerreiro no Corinthians, ele receberia aí 400 e... Ele recebe, né? 480 ou 500 mil reais por mês. O Flamengo já ofereceu de salário 600 mil. Tá, e se você sabe ler, ou sabe onde ler, como você costuma dizer, e as luvas, você não vai falar nada, não? A informação que estão dando aqui na internet é que não negociaram luvas ainda, e é isso que vai pegar. É a informação que estão dando na minha internet, que vão pagar 12 e o Corinthians ia ter que pagar 18. Não, vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Eu só confio no Guerreiro no Flamengo com a camisa e jogando, ele vai jogar com a Copa América. É legal que todo mundo, cada um tem uma internet. Gente, mas a questão não é essa. O que o Corinthians ofereceu por Guerreiro, sabe o que foi? Pra Guerreiro, não temos hoje condições de pagar luvas. O que você vai receber aqui no Corinthians é o salário que você já recebe. Quer. Se não quiser, passar bem. Foi essa informação aí que eu tive que dizer. Tá, mas tá certo, amigo. Guerreiro. Tem que receber mais um turu mesmo. É, que diga aí o Michel Bastos, o Luiz Fabiano. É verdade, o Michel Bastos renovou. Pra quem sabe ler, o Michel Bastos renovou. Mas quem falou que ele não renovou? Hã? Quem falou que ele não renovou? Não, você tá insinuando o quê? O Michel Bastos renovou e recebeu luvas e tudo. Aí que tá, isso que eu tô falando. Quem falou que ele não renovou? Não falei isso. Fala, amigão. Tem outro agravante, hein, meu? Ele tropeça nas coisas. Eu lá não. Lá no Rio já avisa pro guerreiro não comprar bicicleta não, hein, meu? Os caras estão cravando faca nos outros. Lá no Rio, avisa pro guerreiro que lá não pode andar mais de bicicleta. Não, mas já é, ruim. Cara. É que cidade por cidade. Também, mas aqui também. Em São Paulo vai começar também, viu, velho? É. Aqui em São Paulo. Ó, cidade não por cidade. Não, cara. Eu ainda prefiro morar na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é poluída, mas se você quiser jantar meia-noite e 10, você tem restaurante pra jantar. É. No Rio, dificilmente tem, você encontrará. Tem ketchup na pizza. Tem, e muitas vezes a chance de você ser assaltado no restaurante também é grande. Ué, não precisa ir ostentando. Vai de camisa, não, vai com cartão de crédito não só é e tênis barato. É. Ah, sim. Rapidamente, só. Fala. O Estadão. Brian. E aí, firmeza, irmão? É nóis. Firmeza, mano. O Estadão fez um índice de índice, tá ligado? Ah, índice fez de quê? Índice? É. Que porra aí. É essa de índice, índice de índice? Índice de índice. Exatamente. Olha aqui, RG, lê aí pra nós. Ó, dos lugares mais com furto, mais furtuoso de São Paulo, com mais roubo, homicidas. Vamos lá. Lugar com mais roubos de São Paulo. Ah, eu vi esse ranking, hein? Você viu isso aí, irmão? Vi. São Mateus. Capão é só o quinto lugar, chupa todo mundo, mano. Aqui é Capão. Ó. Segundo Jabaquara, hein? Furtos. Tô tranquilo que eu moro lá, pô. É nóis, ó. Furtos, Sé, primeiro, Paris. É, Paris. Então, ô Brau, deixa eu só passar uma informação aqui, ó. Que é isso, mano. Não é Paris, deixa eu passar é Paris. Os índices aqui, irmão. Ah, fala aí, fala aí. Rapidamente, mente. Fala aí. Ó, homicidas. Homicidas é quem faz morte, tá ligado? Quem faz morte? Ah, tá errado isso aqui, onde mano. Onde é, não? Fala o primeiro. Tá errado, mano. Ó. Onde é o primeiro? Capão. Onde é o primeiro? Capão. Tá errado, mano. Qual é o nome do cara do Estadão que eu vou matar ele, irmão? Vai lá, mano. Vai então, lá, ó, passar a informação aqui, ó. É, isso aqui tá no UOL, tá na Folha de São Paulo, tá no RBS, tá no Estadão, enfim, aqui, ó. Presidente do Corinthians diz que clube desistiu de contratar Dudu. Essa informação aqui é de 9 de janeiro de 2015. Mas é antigo, não, mas calma, foi. Calma, tô passando informação. A outra aqui, ó, Corinthians desiste de contratar Dudu e pode fechar com São Paulo. Essa informação aqui é do dia 10 de janeiro de 2015. Ou seja, oficialmente, o Corinthians desistiu da contratação do Dudu. Mas queria. Antes. Mas queria, mano. Da negociação de São Paulo. Mas queria. Mas o próprio jogador declarou que queria jogar no Corinthians. Mas o Corinthians, ele não tinha dinheiro pra pagar e falou, não tenho. Aí o jogador começou a negociar com o São Paulo e depois terminou no Palmeiras. Tá, mas o próprio jogador cara, falou, quero jogar no Corinthians. Falou ou não falou? Tá, Dudu, foi falou ou não falou? Mas, mano, não vai poder não é poder não, Dudu. A única coisa que eu sei é que tomou balão os dois. Mas não perdeu nada. O Corinthians já tinha aberto mão, o Corinthians já tinha aberto mão do jogador. Esse negócio de abrir mão é porque já sabe que ferrou. E nem quero mesmo. É lógico. Ô, amigo, um abraço pra você, boa noite. Sombra, quero fazer uma reclamação, pô. Mas fala aqui aí, não é Sunab, não. Porra, não, fala aí. Não é Procon. É o Reclame Aqui, fala aí. Quando vocês vão tirar o trouxa do palhacinho e colocar o RG no lugar desse trouxa aí? Não. Boa piada, gostei. O ouvinte sabe, tá agora mesmo? Ele não fala mal do palhaço. Agora ele fez trouxa, uma reclamação condizente. Não é trouxa. Primeiro que aqui não é atendimento... E ele fala que você é trouxa também. Olha, aqui não é o saque da energia, em primeiro lugar. Segundo lugar, chupa você que o palhacinho vai ficar eternamente aqui. Sombra é puxa-saco do palhacinho. Não, é parente do Sombra. É parente. Eu estou aqui, você falou com a pessoa errada. É um tio do Sombra. Palhaço eterno. Deixa eu fazer um mexão, Sombra. Faz aí, palhaço. Estaca. Faça um mexão? Faça. É, tem a da HDI? Não. Não? HDI nós temos sempre, mas agora não temos prêmios. Tá. Mas você não ouve o estádio, meu Deus do céu? Pô, eu tava trabalhando até agora, pô. Porra, mas você não ouviu os outros dias, você não viu? Eu ouço, mas eu vi que não tinha, mas eu vi vocês falando da HDI um pouco antes aí da segunda. Mas você tem uma banca de prêmios da energia, vai. Fala aí. Só a nova linha Bozano me garante um baleado fenomenal. Errou. Ih, amigo, errou. Errou. Dá uma força aí, mano. Não, que foi? Me ajuda aí, ô. Se você quiser, eu dou um empurrãozinho pra você, menina. Ai, que delícia. Ah, Domênica vai perder. Valeu. Eustáquio. Deixa eu só mandar um abraço rápido. Um abraço pro Alexandre D'Agostino e pro Ronivaldo. Boa! Pro Ronivaldo. Pro Ronivão, um abraço Ronivaldo. Também. Ronivaldo. Fumaça Ninja. Tchau. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Benjamin vai falar do consórcio Honda, Benjamin. Olha só, amigo, você tá aí todos os dias no trânsito, parado, né? Sempre, né? Passando, o tempo passa. E você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, não é não? Olha só, chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato pra você comprar sua Honda e mudar de vida. Se liga, ó. São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. É isso mesmo. R$ 94,00 por mês. Uma parcela super, super em conta que cabe no seu bolso. E com um detalhe importantíssimo. Você não paga juros. É isso aí, você não paga juros. Parcelas a partir de R$ 94,00 por mês com a sua Honda. E além de você fugir do trânsito, você ainda economiza no combustível. E o consórcio Honda, amigão, já entregou mais de 5 milhões de motos. Então chegou a sua vez. Tá aí ainda fazendo o quê, amigão? Não perca tempo, chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E olha, tem uma promoção muito legal aqui no Estado 97, hein? Você que já é motociclista, o consórcio Honda proporcionará um curso exclusivo de direção defensiva. Serão 30 ganhadores com tudo grátis. Deslocamento até Indaiatuba, almoço, visita ao Museu Honda, palestra e um curso muito bacana de direção defensiva. Basta ligar aqui no Estádio 97 e falar a frase: chegou a sua vez, consórcio é Honda. Só isso. Chegou a sua vez, consórcio é Honda. Além de ganhar um boné, você vai concorrer ao curso de direção defensiva. No final do programa a gente vai sortear um por dia. Mas ó, você tem que ter a habilitação de motocicleta, tá bom? É só ligar e falar, chegou a sua vez. Consórcio é Honda, Zumbinha! Oi, Pretzel, tem notícia aí no Palmeiras? Tem notícia, né? Nós aí. Quem te passou a informação? Ó, quem passou foi o Gilberto lá, né? Quem é Gilberto? Sabe, já comeu espetinho na rua? Já, claro. Então ele que passa a farofa do espeto, né? Ali na Santa Cecília. Não é quem faz o espeto, é quem passa a farofa. É o Joacir que faz, né? Aquele... Quem fez? Joacir, né? Quem faz o espeto é o Joacir. Ele é migrante lá do Nordeste, há muito tempo aqui, né? Ele abriu a espetaria na rua, né? Espetaria. E aí o Gilberto, né? Foi esse nome que eu disse, né? Mas como que ele consegue essas informações do mundo do futebol? Então, aí que tá, né? Parece que o motorista da esposa do Nobre tava lá. Comendo espetinho? Exatamente, né? Quem tava? O motorista da esposa do Nobre, né? Ele é casado? Eu acho que o Nobre não tem esposa, né, malandro? Mas ó, além disso, além disso, também tá no site do Palmeiras. Aí ele acessa o site do Palmeiras e passa informação pra você. Exatamente. Felipe Gabriel assinou o contrato agora, né? Até 2017, né? Então... Esse menino, ele é um bom jogador, não é? Pô, quando ele joga na Portuguesa, também, conhecido como o Cacá do Canindé. E vomitava. Ele vomitava. O Cacá do Canindé. Ah, mas o Messi Felipe também Gabriel. Vomita. Isso aí, ele vomita, ele já faz mais coisa que o Michael Leite, né? Ruim o Michael Leite. Ó, ele joga em várias funções, né? Se ele tiver bom, pode ser mais. Mas meio atacante. Felipe Gabriel não é nome de jogador, nome de manicure, pedicure, garoto criado pela avó. Mas será que o Felipe Gabriel vai ser mais uma daquelas que, assim... Puta, o cara tava na Arábia, né? E tava até parado aí. Ele ia pedir dois laudos. Aí leva 2 anos pra recondicionar. O Bruno César, onde anda o Bruno César? Bruno Cheddar, né? Bruno Cheddar, ele tá lá no... Nossa, foi embora. O Al alguma coisa, né? Al Rayyan. Esse também veio... Al Garrafa. Do Al alguma coisa e não deu certo. Olha, no final de semana também, Daniel Carvalho pelo Botafogo. Bem triste, né? Ver um cara desse jogando bola, né? O Daniel Carvalho tá onde? No Botafogo, camisa dessa. Ele tinha abandonado o futebol, não entendeu? Emagreceu e voltou. Então ele foi jogar salão? Ele abandonou, né? Foi pro Botafogo. Emagreceu e voltou. O Bruno Cheddar aí tá jogando lá no Al-Ali, velho. Nossa. Ah, lá dá pra jogar. Quer dizer, tava lá, né? Ele tava certo. Emprestado pro Palmeiras, não sei se voltou, deve ter voltado. Lá. Mas, ô Sombra, tem uma outra informação aqui. Vocês lembram daquele Souza cabeçudo que jogou no Corinthians? Centroavante? É. Já recebeu do Corinthians? Não. Não? Esse é o motivo curioso, velho. Mas você falou que o Corinthians fica devendo pros caras. Mas é que tá, esse advogado do Corinthians aí, o cara é brilhante, Sombra. Ah, é. Ele fez um acordo, cara. O Souza, ele tinha algum direito de imagem a receber do Corinthians, o Domênico Gato. Essa quantia girava em torno de mais de 2 milhões e meio de reais. Ele e o empresário dele aceitaram deixar essa dívida pra lá pelo fato de acharem que a bola que o Souza jogou no Corinthians aí foi ridícula, tá certo? Não foi isso o termo utilizado por eles. É verdade. Não é possível. Aqui, ele tá não vai receber gente, de nenhum aqui, time, ó, mano. A dívida exata, Sombra, foi de 2.563.000. Mas no contrato reais. Dizia isso? Não, mas isso aí foi pro pau. E inclusive ali o Carlos Leite, que é o empresário do jogador aí e a diretoria do Corinthians, aí eles entraram no acordo dizendo que o contrato que o Souza tinha no Corinthians era extremamente vantajoso pro atleta e que reivindicar essa dívida aí pelo que ele jogou no clube. Vocês estão querendo inviável, mas é verdade. Se essa moda pega não querer pagar porque você jogou pouco, vai virar uma coisa. Ó, aqui, ó, Sombra, um trecho da reportagem tá aqui assim, ó. Não, tudo depois, bem. Depois de deixar o Corinthians emprestado ao Bahia, Souza e o agente dele, o Carlos Leite, concordaram em atender um pedido da diretoria. Ambos admitiram que o desempenho dele não tinha sido conforme esperado e que o contrato já havia sido bastante interessante para o atleta. Assim, a quantia de 2 milhões e meio de reais não seria executada. Isso tem que ser investigado. Tá mas louco. É que tá, mas é informação, tá, mano. Imagina. E Sombra, você pensou o quê sobre isso? O cara abriu mão de 2,5 contos. Eu acho que o Souza, inclusive, além de ter aberto mão disso daqui, ele deveria devolver mais 2 milhões pro Corinthians por ele ter jogado lá de maneira pífia, velho. Ô, Benjamin, você abriria a mão de 2 milhões e meio de reais? Não. Por nada nesse mundo. Se, eu, não, se alguém tivesse me devido, acho que não. Mas, por exemplo, você, que sempre foi ridículo jogando bola, tá certo? Se o Corinthians contratasse. Ele contratar, se eu tivesse pego um revólver, botar na cabeça do diretor, falar assim, né, que senão eu te mato, lógico. Então o negócio é o seguinte: imagina, ó, Alexandre aí, Pato. Ó, Alexandre Pato. Ó, qual que é o e-mail do Pato? Você tem? Alexandre. Você tem o e-mail do Alexandre Pato aí? Ah, será que é na Fiorella que tá recebendo o ele? Eu vou encaminhar essa matéria pra ele aí. Fiorella@globo.com. Viu, chega. Ô, Fiorella, vou encaminhar essa matéria pra você. Se dá uma lida e mostra pro teu namorado. Mano, falando nisso, ninguém vai comentar do meu gol no resort. Você é um manso. Você é rude, você é ridículo. Que isso? Deixou seu time na mão, mau caráter. Você é ridículo, você deixou o time da mão. Valdiviou. Você valdiviou. Valdiviou. Você valdiviou. Se não quer jogar, não joga. Estragou a brincadeira. Eu já vejo o copo cheio. Eu classifiquei meu time pras quartas. E se picou. Vê com essa que classificou, você não jogou sozinho. Combinamos luvas, eles não podiam pagar nas quartas. Meu agente tava lá. Ah, que ridículo. A gente não conseguiu negociar tempo, ridículo. Eu fui dormir. Não, mas o negócio é o seguinte, você estragou a brincadeira todo mundo. Estragou a brincadeira de todo mundo. Foi pro quarto dormir com uniforme, não deixou com ninguém uniforme. Não, deixei, isso é mentira. Não deixei nada. Olha, estragou a brincadeira de todo mundo. Mas não, deixou fedendo. Agora vamos falar do gol. Uma virada bonita. É igual aquele cara que tá jogando taco na rua, tá certo? E aí vai rebater pra frente, rebate pra cima da casa. E um segundo acaba jogo, com o jogo, eu fiz o gol da vitória. Rudy fez. Sabe eu tava que é jogando, isso? Fazendo tantos gols. E falaram assim, olha, o time da Rádio tá sendo favorecido, porque botaram um craque no time, mas no terceiro eu não fui e perdeu. 3-2. Sabe por quê, senhor? Você tem que sair no auge. Você tá dizendo que você, se não fosse você, ganhava o campeonato. Porque o time ficou sem banco. Ficou sem centroavante. Não, ficou sem banco. O irmão banco. Da Ale, que é um grande, ele parece um craque da Ucrânia, um jogador, um meia. Ele ficou chateado comigo, ele falou, estávamos sem finalizador. O Emilianovski. E ó, Alexandre Matos, eu sempre joguei de lateral direita. Sempre joguei, mas se precisar alguém pro ataque, eu posso, com 31 anos, jogar no Palmeiras. Olha, eu vou dizer, melhor que o Leandro Banana, acho que você é. Melhor que o Leandro Banana, Ô, mano, quer dizer que o cara não quis deixar a namoradinha pra não ficar bicuda lá no resort, foi cuidar da namoradinha e abandonou o time. Eu penso assim, RG, se você não pode se comprometer a fazer algo até o final... É, se você não puder se comprometer a fazer algo até o final, não faça. A mesma coisa, um médico. É a mesma coisa, um médico, ele começa a operar o paciente. Aí a filha dele pega e fala: ah, pai, me leva no shopping. Ah, beleza, larga lá o paciente aberto, tá certo? E vai lá levar a filha pro shopping. Ficou lascando a mandioca que nem um louco. Os caras jogando. Eu gosto muito de você, mas você foi ridículo. Por que você fez isso? Oi? Mas por que você largou? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu estava cansado, exausto já. Eu não ia contribuir. E por que começou a jogar, então? Insistiu pra eu jogar. Ela falou, ela é isenta. Ela falou, olha, vai jogar. Você imagina, não falei nada. Só que eu falei, eu vou... Isso aí, o Vilela me ligou no quarto, tava dormindo. Ela falou assim, vai jogar, mas Vilela te incomodou. Sombra, que papelão do Vilela também ligaram no quarto. Mas o que o Mano falou... Fica lá com ele, não se compromete, então. O que o Mano falou, ele tem razão, velho. Não, já... Ah, você se compromete, nunca vai chegar lá no jogo, você sacaneia todo mundo. Foi pior que o Valdívia, porque o Valdívia ainda machuca, né? Ele não. Eu tô machucado, o meu dedão tá inchado. Você tá andando direitinho aí. Assim como outros ouvintes que desceram, pegaram o uniforme e não foram jogar. E o meu gol, mano? Mascarado. Não, véio. Foi um golzinho ridículo, tá certo? Meteu. E ninguém te marcou. Tô pior que o Mota tem razão, olha só. Pode chamar do que quiser, mas tava cansado. Ó, mas ó, o cara se lascou. Ele podia ter ficado quieto, velho. Ele quis ressuscitar um negócio que ia estar enterrado. Não, muito pelo contrário. Eu tô admirando o meu gol aqui, ó. Os ouvintes mandaram... Ele tá sendo execrado no ar. Ele tá sendo execrado. Não vou falar mais nada. A menina mandou aqui, ó. Gol dele. Eu tava na hora do gol do Rudy, deixou o time na mão. Não, peraí. Não vou. Mas jogou com a 7. Mas é verdade, é a mesma coisa, Sombra. Tá sem carro. Você precisa ir num evento que não tem como você adiar. Sim. Você liga pra um taxista, pega e fala, ó, tem que estar aqui tal hora, porque o evento é importante, eu não posso me atrasar, eu vou perder o nascimento do meu filho. Certo. Minha mulher já tá lá em trabalho de parto, então você passa aqui e me pega. Aí o taxista fala, não, ô, 10 minutos tô aí. Aí não você olha no relógio lá, 10 minutos passou, certo? Olha lá, 20 minutos já foram pro saco. Daqui a pouco meia hora já foi pro Beleléu. Daqui a pouco uma hora já foi pro Cato. Você volta lá e liga pro cara, fala, bacana, e aí, tá de brincadeira comigo, cara. É, então, sabe, seu Sombra, não dá pra eu te buscar, porque eu tava cansado pra caramba, é mentira, e agora eu tô dormindo. É, como não? Tudo. Eu levei ele no meio do caminho, o resto ele foi a pé, pelo menos no meio do caminho eu levei. Não, foi agora. Olha, eu gosto de você. Aldo na Navarro, isso aí chama falhar na missão. Você foi ridículo. Ridículo você foi. Foi, feio, feio. Não quer jogar, não joga, não estraga o barato dos caras. É, imagina. Mas o Bernardo Veloso também sabe jogar bola, hein? Esse eu sei que é bom de bola. Mas tá fora de forma. É, mas ele é bom. Tá fora mas de ele é bom. Bernardo Forma tá fora de forma. Aqui ele cansou. É bonzinho. Olha, mas sabe jogar bola. É admirável. Aqui, ó. Olha. Se fosse bom, ganhava o campeonato. Tudo ruim também. Tudo ruim. Olha, Rudy, Bernardo, Bruno. Tudo uma porcaria. Ah, mas tava eles foram lá jogar. Tava lá. Representando a rádio e representou muito mal. Não, classificamos. Ainda assim, final chegou essa porra aí. Mas classificou. Classificamos. Pra onde? Pras quartas. Pras quartas. E perdeu aonde? Nas quartas. Então é uma porcaria. Não, eu tô invicto. Eu joguei dois e ganhei dois. Você até o time dos moleques. Eu tô invicto. Porque nós, mano, nós quando jogávamos bola e representávamos a rádio, ganhamos tudo. O tudo o quê? Tudo. E mesmo que fosse pra perder, Domenico Gabi, perdíamos com dignidade jogando. Ganhava. Ah, Rudy. Ah, mas nesse quesito, Domenico tem razão. Representaram mal. Não é verdade, né? Tem razão. Mas tava lá, foi lá. Não fugiu de cobrar pênalti. Um jogo, empatou. É engraçado. Esse ano dois e ganhou. Ô, Benjamin, eu tô errado. Se o time nosso chega nas quartas de final e perde, nós vamos criticar ou não? Ah, foi legal, nossa. Perdemos nas quartas, mas legal, né? É uma porcaria. É isso. Não. Bom time, bom. Obrigado, Sombra. Foi bom time. Ruim, ruim. Eu vacilei porque eu tava cansado. Cansado, aqui, vai. Bom é o Barcelona que ganhou lá. Esse é bom. Ah, mas então só vai ter um mesmo. Só te disse que eu parei. Só existe um avião. Você fala Barcelona? Então tá na hora de você descobrir os encantos, a riqueza arquitetônica de Barcelona. Quer viajar pra Barcelona? Em classe econômica? Pela Singapore, você pode ir a partir de $808. E classe executiva, a partir de $2,488. Já, olha, mais um lance legal aí para você conhecer Singapura, que é um dos países mais modernos do continente asiático. Você pode viajar via Singapore em classe econômica a partir de $1,488. E em classe executiva, a partir de $4,888. Para mais informações, vá lá no site singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. A Singapore, que é a única companhia 5 estrelas que leva você direto a Barcelona. Estádio 97. Jorge Carmelo, boa noite. Olha aí, que delícia, hein? Que papelão esse do Rudy aí, infelizmente, né? Ridículo, Rudy, não é, Jorge? Feia, né? Você vê, a nossa rádio começou pequenininha e hoje cresceu. Por quê? Porque eu não desisti, né? Eu, Ednei, Edmilson aí, nessa empreitada há mais um ano, viu? Você desistisse no primeiro momento de cansaço, não adianta, pô. Né? Outra coisa, meio, o Pablo Ponte Preta tá zoando o Rudy, você não, o Rudy, dizendo que ganhou o time dele com o Ajax. Ah, e também parabéns ao nosso amigo Sombrinha, viu, mano? Nasceu o filho dele, o Henrico. Um abraço, parabéns, pra Sombrinha. Maravilhoso. Mas vamos voltar aí. Sintonizando a energia e alegria da cidade. Energia e alegria da cidade, que outro dia eu tava ouvindo a rádio de vocês, eu fui dar essa boiada porque vocês merecem. É uma rádio muito gostosa de vocês também. E eu ouvi um mas negócio... é muito putz-putz, não é? Eu não consigo entender a letra, né? Ah. Um pouco, assim. Mas eu vou te falar, eu tava ouvindo um negocinho de pesca, né? Vocês estavam fazendo e tive uma grande ideia com o meu corpo de marketing aqui da rádio, né? Ah, porque outro dia você tava falando sobre pescaria. Exatamente. Que é pescaria esportiva. A gente teve uma ideia muito gostosa, que é uma promoção muito original, com o nome Promoção O Pantanal É Aqui. Pantanal É Aqui? Olha que gostoso, Sombra, você que curte pescar, a energia e a alegria da cidade. Olha isso, que legal, vai sortear um final de semana inteirinho. Não, não é meio final de semana, não. É inteirinho. Você tá brincando que vai sortear para o sábado e o domingo? Não, não é não. Sexta, sábado e domingo. Olha isso. De pesca, e não é só... Vou eu só não, é você e a dupla Rick e Renner. Você tá brincando? Ah, que delícia! Olha que legal, na represa de Cabo Sul em Guarulhos. Olha que meu Deus! E eu conheço bem isso aí. Aqui tem represa do Cabo Sul em Guarulhos? Tem rio, tem tudo, eu conheço bem. A Ednei mandou foto tudo pra gente. É conhecido como Pantanal Paulista. Mas desculpa, tem peixe? Tem. Não, todos já morreram. Será que olha tem só, peixe aí? Olha só, pescaria de lambari. É lambari? É, cada peixão de 10 gramas lá é legal pra caramba, viu? 10 gramas? É, você vai... Mas 10 gramas é mais leve que esse bombom aqui, você tá louco? Exatamente, serve de isca pro peixe. Porra, isso aqui é pescar girino agora. Sim, mas aí é a curtição, tem muito lambari lá, viu? Ah, é? E eu vou falar pra você, olha só que bacana, nós vamos sair da rádio na quinta-feira cedinho. Sim. E vamos voltar só domingo à noite, olha que pescaria gostosa, hein? Mas peraí, você vai sair quinta-feira cedinho pra passar a sexta, sábado e domingo? Exatamente. Porra, mas aí você vai chegar quinta-feira rápido, é em Guarulhos? É, dependendo do horário, né, Sobre? A gente conhece a cidade, a gente vai em caravana, vai buzinando, vai super legal, você pode levar a sua família. Atrás buzinando, a gente vai na pampa da rádio que tá totalmente novinha. A gente reconstruiu ela, tem afogador e tudo agora também. Tá toda adesivada? Toda adesivada. E nela não fumou. A gente fez grafite nela. A bomba de gasolina dela não é igual do avião do Luciano Huck, né? Não, na verdade, a bomba de gasolina deu um defeitinho. A gente botou na caçamba agora. Ah, como assim? É, subimos na caçamba. Ela tem um kit gás que não funciona, tá super bonito. Ó, a gente vai passar o final de semana inteirinho pescando com o Rick Renner. E à noite dormiremos juntinhos na pampa da rádio, né? Vai esse ser Rick nosso Renner, tempo. Os caras não separaram a dupla? Separaram, o cara capotou o carro. Cara vive bêbado. Porque a vida separa, a pesca une. Ah, é? Que bonito, hein? Que frase. É lindo. E, ó, pra pescaria ficar bem ambientalizado. Olha que palavra bonita. Ambientalizada? É. Olha só o que a gente fez. A gente foi longe. Contratamos um especialista pra fazer os efeitos sonoros de jacaré e de tuiuiu. Que é a ave mais conhecida do Pantanal. Que é pra simular lá o pântano? Exatamente. Ah! Então assim, na hora que eu fiz assim, ó. O Ed, né? Mas quem gravou? Foi o Edmilson ou o Domênico que gravou o som de jacaré? Não, infelizmente a gente não tem cacife pra contratar um locutor igual o Domênico. E o Domênico faz um som de tuiuiu. Faz aí, Domênico. Deixa eu ver aqui. Ele faz um som de tuiuiu. Eu já gravava no celular aqui pra soltar lá. Tuiuiu? Tuiuiu. Esse eu aprendi... Não, ele faz um tuiuiu no cio. No cio? Tuiuiu no cio, Domênico. Tuiuiu, você quer? No cio. No cio já é difícil, né? No cio? É, tuiuiu no cio. Não sai esse negócio, olha, é um cachorro transando. Meio macaco também. Não, ficou bom, eu gravei aqui, a gente vai soltar. E o jacaré, Domênico, faz aí. Jacaré? É, tem um jacaré também, viu? Tem um jacaré lá. Só pra falar, viu, Domênico? Jacaré, do El Chan. A gente pintou isopor com verde escuro, a gente jacaré deixou boiando lá pra pessoa achar que é jacaré mesmo, né? Vai lá, Domênico, faz aí o som pra gente ver. Faz aí o jacaré. O jacaré só respirando. Então vai lá, vai lá. Olha aí, hein? Você deu uma zinha. Esse é um jacaré respirando. Você deu uma zinha na cara morrendo, hein? Não, bem embora. É muito gostoso, viu, Domênico? A gente vai usar esse som. Aí que tá a diferença. Ele não respira igual a gente. Claro que não, né? Ainda mais lá. Duas pra lá, dá um tempo, duas pra cá. Ah, é? Duas? Você não sabia? Respirar. É igual os cabelos, dois pra lá e dois pra cá. Imitar, ele tem que saber o conhecimento da coisa, velho. É verdade. Tem que saber. Vocês acham que eu tô zoando ele aqui, tem que saber o conhecimento. Agora, hein, Domênico? Domênico. Tem que ter o conhecimento. Lá em Cabo Sul, ele respira menos, lá é meio poluído. Lá é. É quase isso aí. É ofegante. Ó, além disso, além do jacaré que o Domênico fez o som, a gente vai botar também o isopor pintado pra pessoa achar que é jacaré. Além disso, a Edneia tá voltando agora de Ilhabela. Olha que ideia bacana que a gente teve. A Edneia tá indo pra Ilhabela. Tá voltando já, ela foi. O que ela foi fazer lá? Só, tá ela bem tá... ela indo pra Ilhabela. Lá é caro, hein? Conseguiu alugar uma coisa legal, viu, Sombra? É. Estamos voltando com um caminhão pipa cheinho de borrachudo. Não sei do lado, tem borrachudo pra caramba. É. Mas, vocês enfiaram mosquito dentro do caminhão... Exatamente, porque é aquilo. Nós vamos soltar todos eles no final de semana, porque é o que eu falo, pescaria sem picada tem coisa errada, né? Então vai rolar todos os borrachudos. E aquilo, né? São os lambaris. Que belo slogan isso aí. Gostou? Como é que é? Pescaria? Pescaria sem picada tem coisa errada, né? Sensacional. É. Então é aquilo, né? Você é um poeta, Carmelo. Ah, obrigado. A gente trabalha em rádio há muito tempo já, né? Vivencia essas coisas de marketing, né? Ó, 10 gramas... Um enorme lambari para você pescar lá, tem muitos lambaris. É, acabou de desovar, tem uns de uma grama, é muito bacana, viu? E você, a gente só pede que você... Um grama, né? É, exatamente. Se você leve bambu, que a gente vai fazer a vara na hora, mas você ganha um saco de minhoca. Olha que gostosa essa pescaria. Um saquinho de minhoca? É, você ganha na hora, tá bom? É mesmo? É isso aí. Você pescando com o Rick Renner e cantando Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira é só aqui na Energia, a alegria da cidade. Palmas pra você. Obrigado, Carmelo. Sensacional, Jorge Carmelo. Grande Carmelo. Grandes promoções, hein? Sempre com agora, novidade. Depois de uma promoção dessa, não dá nem pra fazer promoção pra levar o ouvinte da Energia pra ver o YouTube. Não dá. Fica ofuscado, né, cara? Fica complicado. Com certeza, difícil. Né? A energia ligada da cidade sempre tá próxima. Você diminui a gente. Ah, desculpa. Se você quiser, eu te dou umas ideias depois de promoção. Por favor, por favor. Ajuda aí. Combina. Esse é o Estádio 97 no oferecimento da Perfect Brasil. É, amigo, vamos falar da Perfect Brasil. Você sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? Pois é. Já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado. Mas não para por aí, não. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. Você sabe o que é isso? Isso é o que faz seu carro rodar com segurança e o melhor. As peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect, porque seu carro só fica perfeito com Perfect. E tem mais um detalhe, a Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores. Só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. A Perfect faz isso e muito bem. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Um abração aí para toda a galera da Perfect. Hoje vem um pessoal aí. Abraço pro Murilo aí, grande torcedor do Corinthians aí. Murilo que veio aí da Perfect, ele fala que ele é o corintiano mais fanático lá da Perfect. Um abração pro Gerson, um beijo pra Nancy, pra Débora e pra toda a galera da Perfect. Legal, boa, boa. Esse é o Estádio 97, agora vamos trazer o Momento Sem Parar, é isso mesmo. Sem parar, esse Momento Sem Parar do Estádio 97, 3 ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. Vai tocar aqui o nosso Asdrubal, Dudu. Alô. Alô. Quem fala? Thiago Tavares dos Santos. Tudo bem, Thiago? Tavares. O cara tá bravo, hein, mano? Amigo, hein? Tudo jóia, Dudu. Tudo bom. Thiago é com TH, não? Com TH. E quantos anos, Thiago? 28. RG. 2.8. Hoje, RG. Pós-resort. É, mano. Depressão pós-resort. Oh, hoje eu... Não sei, mas ontem, a hora que eu tava voltando lá do resort... Certo. Aí, tava vendo lá na estrada, velho. Não. Não sei o que aconteceu lá. Só um minuto, RG. Abaixa um pouquinho o volume, ixi, meu velho. Boa. Tá, joia. E aí, RG? Você não viu, sei, o quê? Não sei o que aconteceu lá, mas eu acho que o carro que tava acidentado lá, eu imagino que tenha sido. Tinha um carro acidentado? Eu tinha, não sabia, tinha, tinha. Quem que foi que aconteceu? Acho que ele Tavares nas 4 rodas, velho. Ah! Rodando. É, mas você sabe que foi, verdade, né? Verdade, um acidente. O cara quis pegar o acostamento, deu problema, né? Isso é mais malandro que os outros, é? Não pode ficar andando com o acostamento. Não seja trouxa, não anda no acostamento. Não. Às vezes quer chegar antes, né? Tem uns caras. Tem uns caras que não tem paciência. É triste, né? Que acaba matando alguém. É mesmo? É sério essa porra aí, meu? Qual que é o bairro aí? Aqui é Jardim São Caetano. Aí ferrou. Não ferrou, não. Não? Não, não ferrou, não. Fale por você. Não sei, você não repasse. Cara. Não, mas não repasse seus problemas pros outros. Como assim? Acho que a partir do momento que você, Domênico, tem um problema, é teu. Agora, você querer repassar... O que foi, Domênico? O que foi, Dodô? Só gesticulando. Vai não, aí. Não precisa gesticular, não. Você parece boneco de posto. Mas o que eu quero é só repetir. Mas aí o gesticulamento é meu, gesticulamento? Vai. Olha o mau criamento. Eu preciso. Você tá no hospital, você não fala nada, velho. É o outro lá. Quem? Quem? Ele imitou lá. Luciano. Aí é o bairro do cara. Loucura. Olha, isso aí você acha, Domingo, que eu vou cair, que é pegadinha, mas não é. O Jardim São Caetano. É em São Caetano. Isso aí, São Caetano do Sul. Então toma aí, trouxa. Pra mim você falou isso? Sim. Pra mim? Sim. Pra mim? Sim. Tem certeza? Sim. Absoluta? Sim. Por quê? Sim. Mas por quê? Sim. Sim, por quê? Sim, por quê? Você ficou enchendo o saco? Eu não fiquei enchendo o saco. Que você quis repassar os teus problemas pra mim. Eu não passei problema nenhum. Falei que cada um com os seus problemas. Nossa, também é quando amargurado. Muito. Muito. Não tô. Beira a depressão. Ah, deve parecer que só... O Rudy tem razão. O Rudy falou isso pra mim ontem no resort. Falei o quê? Tá chato, né? Quem? Tem razão, você falou isso? Você falou isso aí? Apesar de você me atacar agora há pouco, Domingo. Não, mas eu ataquei, você sabe por que eu ataquei? Porque olha só, o ouvinte, não foi um, foram vários ouvintes. Comigo, vários ouvintes entraram no ar, outros mandaram e-mail, falando que eu sou mais imparcial. Eu tenho que ser imparcial. Eu sou seu amigo, mas você fez uma coisa errada. Fez, então, coisa errada. Aí você tem que ser justo. Aí é que você vê o cara quando é justo. É verdade. Ele não põe amizade na frente, ele vê a razão primeiro. É, isso é verdade. Ah, então, pronto, então chupa aí, triste. O Rude é todo errado. Mesmo porque a gente do nosso partido não, você não tem um por um. Você não vai me enganar. A gente não vê amizade, denuncia. Time, Thiago, time. Santos Futebol Clube. Boa, Thiagão. Boa. E aí, Thiagão? Vamos começar a falar de título agora, então? Vamos lá, velho. E pra começar a falar de título... Eu sou o Thiago, bicampeão do pôquer, galera. Ah, é você. Ah, é você que ganhou, viu? Né? Esse cara é um fenômeno. Você é o menino do pôquer. Ele falou, aquele dia lá que a gente fez o programa lá, ele falou pra mim. Mas você precisa me narrar. Eu vou ganhar de novo. E ganhou, né? Foi lá e ganhou. E o vice-líder é santista também? Tava lá no resort. Foi no resort. E ele tava na minha mesa lá também. Na sua, mano? Aí, tava mano? Na minha mesa lá, no segundo torneio agora na H2 aí, ele tava e na aí? Minha mesa. É. Mas, e ele conseguiu se recuperar, Domênico Gato, porque ele tava short na mesa. Ele tava short. Tava de short, é? Uma hora, não, short, mas tava com pouca ficha. Tinha pouca ficha. Tava com pouca ficha. E teve uma hora lá que eu dei um all-in, ele pensou em ir. Se ele tivesse ido, ele tinha caído, porque eu fiz um full house. Ô, Thiagão. E foi bem, mandou bem. Mas tem algum segredo? Qual que é o lance para, por exemplo, numa competição dessa? Porque é rápido ali, com muita gente jogando, né? Na verdade, assim, o RG, o pôquer ele é uma questão de paciência, estratégia, leitura dos seus adversários e pura estatística. E que leitura você fez do Mano, por exemplo? Não, na verdade, pra ser honesto, como o Mano, seja honesto. Brinca, como o Mano mesmo brinca de ser time mexicano, não dá pra fazer uma leitura do jogo porque ele tá jogando solto, ele não tá jogando, pô, eu quero chegar lá na premiação, por mais que é óbvio que se chega na mesa final vai zoar e tal, mas não dá pra fazer uma leitura tão precisa porque ele tava jogando solto, na verdade não tava lutando pelo prêmio, entendeu? Não, mas é verdade. Mas, ô amigão, é porque eu sou como um time mexicano na Libertadores. Se eu ganhar, eu não posso levar. Eu sou funcionário da rádio. Não, daí mas mostra se ganhar, você levaria, sim. Ah, mas aí você só me fala depois do torneio. Só te falou agora que você perdeu. Só fala depois do torneio. Só te falou quando você sério? Perdeu. Ah, agora. Ah lá, agora é fácil. Aí, tá vendo, amigo? É sério. Você tinha potencial pra ganhar, mano? Falando sério agora. Você ganhar, jogar mesmo? Ó, tô mentindo, amigão. Teve uma hora lá que eu tava lá como chip da mesa ou não tava? Tava, chegou a ser chip leader da mesa. E... Tá boneco, velho. Tá você não ganha essa porra depois de chegar. Tem mala na mesa que o Mano ajudou a deixar o cara afetado. O cara que te deu a revista na mão lá. É, verdade. Você começou a provocar o cara começou a pagar pra ver tudo, cara. Eu comecei pesado do cara, porque o cara pagou lá, teve uma hora, Sombra, que ele tava jogando lá. Aí eu gosto desse tipo de maluco que é folgado. Porque ele ganhou de um cara, lá do Américo Gato. Aí ele jogou as cartas na mesa, ele não tinha nada, ele deu uma dedada no maluco. Deu uma dedada, ficou até com o dedo sujo. Então, blefou. Sujou a cutícula, sujou. Aí ele começou a querer pagar de gatão, aí eu comecei a aloprar. Aí toda hora que ele ia, eu pagava e às vezes eu conseguia arrancar as fichas dele lá, velho. Deu uma fatiada nele uma hora que ele ficou boneco, ó. Aí o cara começou a pagar tudo. Sim. E todo mundo começou a rachar o bico, aí o maluco começou a ficar nervoso, perdendo o psicológico. Entendi. Mas eu acho que ainda eu caí antes dele. Se não me engano, acho que eu caí antes dele. Mas, ô Peixe... Pô, você... no fim da... Pensei que você ia ser o herói da história. Não, nada. Não, mas eu não caí pra ele. Mas eu caí numa mão lá que eu tava de Ice e Dama, o cara tava de Rei 10. Você só apurrinhou, o cara. Trincou no 10. Mas, ô Thiago, trincou, não, você, tem... Um par. Você tem que vir aqui na rádio com a gente pra gente falar mais aí do torneio de pôquer. Sim, você foi, olha, você foi o bicampeão. No primeiro torneio, o nego vai... Ah, foi na sorte, foi na sorte. Eram 50 participantes, acho que da outra vez... e agora foram 120 e você dá. Ganhou de novo. Então, não assim, já não dá mais, né? Pra não falar. Dá mais pra ficar falando que você é surtudo. Mas, amigo, Thiago, deixa eu perguntar uma coisa pra você, porque você foi convidado, inclusive, quem ganhasse seria. Iria disputar o Campeonato Paulista, né? Sim, já foi, sim. Não? Quando que vai ser? Não, eu posso ir agora durante o feriado de Corpus Christi. Ah. Eu posso ir qualquer um dos 4 dias pra disputar o dia que dá. Vaga para a mesa pro dia final do torneio, né? Legal. Passa as informações pra gente, pra gente poder. Não, com certeza, eu vou mantê-los atualizados. Legal, né? Legal, né? Torcemos por você. Mas, ô amigão, né? Fala aí. Você torce pra você agora. Você costuma participar desses torneios importantes? Na verdade, ou... não. Na verdade, jogando em mesa mesmo é home game com os amigos. Tem um pessoal aqui de São Bernardo que joga, tem um pessoal que é amigo meu desde a época de colégio, quando a gente se reúne, a gente joga. E Poker Stars. E já, algumas vezes eu vou numa casa que tem aqui em Santo André. que rola também em torneios de Tingol. É, Cash Game eu não sou muito fã, não. Porque esse o cara que vai... tem muito pra trás no bolso, acaba pagando pra ver tudo, o jogo perde um pouco a graça e a estratégia. Ah, legal, é, bacana. Mas, ó, amigo, você já fez cursos aí? Porque, por exemplo, o Akari é um cara que dá palestras aí, enfim. Não, é. Sim, eu vontade até tenho, né? Mas no momento, o investimento maior tá focado na minha carreira e não no hobby, né? Você então, se acha já melhor que o Akari? Oi? Você já se acha melhor que o Akari? Não, sou melhor que o Akari, mas eu ganhei dois títulos de um torneio que ele nunca ganhou. É verdade, eu ia complementar isso. Ele não foi? Boa, o cara não foi, porra. Ele é o Chico Xavier do poker. O cara não vai ganhar. Ele é bicampeão no torneio da Energia 97. Não quis, se não quis é porque pipocou. O mano não convidou o Akari. Vou convidar, na próxima edição o Akari vai estar com a gente. Mas sabe que não vai, porque tem medo. Você é louco. Não vai que tem medo. Você está lá e está eliminado com os nossos ouvintes. Vai pagar dinheiro. O cara é velho. Mas não é isso, não, mano. O cara ganhou um WSOP, mano. Você acha? Azora, o cara tem um bracelete. Mas faz 20 anos, hein? Mas quantos W ele ganhou? Foi um. Um? Esse foi na sorte. O nosso ganhou duas foi vezes. Um, no acho que foi um. O mesmo, nosso é comprovado o torneio, capacidade. Ué. Capacidade. É isso aí. Capacidade. Se não foi, comprovou. Não foi porque não quis. Vai mostrar que é bom se ganhando de novo. É. Por enquanto é sortudo só. É verdade. Rabudo. Ô, Tiagão, e o nosso peixe? Precisa de sorte ou tá precisando do quê, velho? Na verdade, não é querendo cornetar, mas o Marcelo Fernandes é paizão, os jogadores gostam dele, ele é boa praça e tal, menos treinador, né? Você pensa assim? Treinador. Tá, mas tira o paizão lá, traz quem? Na verdade, eu sou a favor de que você traga um técnico que faça algo de diferente, não necessariamente um gringo, eu sou a favor de trazer, importar técnicos para o Brasil. Mas você tem algumas soluções aqui que se você chegar e der moral pro cara, falar, pô, você vai ser técnico a temporada inteira, eu não vou te mandar embora, que dá pra apostar. Pô, olha como o time da Ponte Preta é bem treinado. O Guto Ferreira faz bons trabalhos desde a época de Mojimirim. Também acho. Só que a cultura do futebol brasileiro, por ele não ter nome, por ele não ter status, você traz ele perde três e derruba. Mas pega o Guto Ferreira, bota no São Paulo, pega o Guto Ferreira, bota no Palmeiras, bota no Santos, bota no Corinthians, perde três, quatro, já era, só, velho. Hoje ele só não é melhor tem que nome, o Tite, do técnico dos quatro grandes, ele só não é melhor que o Tite. O Guto Ferreira... Uma sugestão? Não, tem que botar o treinador. Cláudio Azedão, boa noite. E ele tá acostumado com estrelas, né? E quem seria esse? O Ancelotti, né? Saiu do Real Madrid. Ah, foi demitido. O Ancelotti foi demitido. Tá no sofá. É, Cristiano Ronaldo e Robinho. É mesmo, Bale e Giovanni. Tá no sofá. Tá acostumado já. Mas você tá dando uma opinião jornalística. Jornalística, analisando o futebol, né? O Ancelotti vai ser o técnico do Manchester City. Ô Zedão, você acha que o Ancelotti cairia bem no Santos? Ah, não vai ser o Sabella? O Ancelotti o quê? Você acha que o Ancelotti cairia bem no Santos? É evidente, que eu tô dizendo. Jogadores do mesmo nível, né? Tá dando exemplo. Ele não vai. O David Braz e Pepe, o David Braz é bem melhor. Ele vai ter mais. Menos cavalo. Vai ter mais material. Entre David Braz e Pepe, eu prefiro o David Braz. É evidente, claro, você não é idiota. Entre o Pepe também. O Pepe? Não, Pepe eu não queria não o Pepe no meu time nem de graça. Também não. Você quer o David Braz, que é uma porra. Mas aí é trocar quase seis por meia dúzia. Só que peraí. O David Braz pra mim é o Luiz Pereira. Bom, o Vitor Lopes. Aí o Pepe? O Pepe tá com o risco de não terminar o jogo. É, eu não gostaria do Pepe. É que o Pepe é violento demais. Mas ninguém faz tanto sucesso por tanto tempo. A maior agressão num jogo que eu já vi foi do Pepe. Uma das, do De Jong, pra mim na final. Da Copa de 2010 foi um absurdo. Mas, Sombra, se ele fosse ruim, não tava tanto tempo. Opa, se o David Braz se naturalizasse português, não ia pra seleção nunca. Isso é verdade. Tão louco, e o Pepe foi. E o Pepe tá muito tempo no Real Madrid, porra. Titular. Tão ele louco. Não pode ser ruim desse jeito. O David Braz é melhor que o Pepe. Hoje o David Braz virou o quê? O ídolo? Não, mas não. Até pouco tempo todo mundo falou que era o ídolo. Ninguém falou que era o ídolo. Não, é que eu falei, não, você não entendeu. O Pepe, pra mim, o Pepe... O Pepe, pra mim, eu vou te falar, eu tenho nojo do que esse cara faz. Eu nojo. Também. Nojo. Ele é maldoso. Eu tenho nojo. Se eu tivesse que escolher entre David Braz e Pepe, lógico, eu é essa a comparação. Gil ou Pepe, eu prefiro Gil. Ninguém tá chamando o David Braz e Luiz Pereira. Não é isso. E como não, o David Braz joga mais que o Thiago Silva e que o Davi Luiz. É, isso aí. Boa. Peraí, gente. Calma aí. Onde vai? O Pepe, ele é violento. Eu concordo com vocês. Mas ninguém fala. Você gosta. Você gosta. Mas ele não ficaria tanto tempo titular do Real Madrid se fosse ruim. Pessoal louco. Obrigado, era o Orlando Fumaça. Isso era violento. E o Pinheirense, Chicão, lembra, Sombra? Pinheirense. Não. O Pepe, é um mal pro futebol. Mas ele não é ruim de bola, não, ele é violento, ele é escroto, é sujo, jogador. É sujo. Então, não pode estar no esporte que não... prega fair play e não pode tocar. Mas ruim de bola ele não é, ele é violento, não, sujo. Mas não interessa. É, tem até um quê de mau caratismo, mau caratismo futebolista. Não adianta, não adianta você ter 5 minutos de futebol e 85 de porrada. Você não pode falar com um cara que está quase 10 anos ou mais titular do Real Madrid. Mas daí, qual o problema? Coisa para o Real não ganha nada. O Real não ganha nada. E daí, tá no Real e não ganha nada. Mas não é ruim, ele é sujo. Sujo, não, barata, então não é nada. Mas ruim não é. Mas, ô, velhinho, eu discordo com você com relação a técnico. Eu acho que a gente tem que rever isso. O problema é muito mais... E é muito mais fácil você resolver quando o grupo quer do que quando o treinador quer. É bobagem. Você deu um exemplo do Guto. Você vai pegar o Guto, você vai pegar outros aí que estão fazendo, vão começar fazendo fazer um certo sucesso no início do campeonato e depois cai na mesmice. Isso aqui é Brasil, velho. Não adianta. É o grupo. Se o grupo quiser, tá? O Santos foi campeão pela Libertadores e vou dizer, e sempre repito isso, se não tivesse chegado o Muricy, seria. Todo mundo se lembra como é que o Santos chegou naquela Libertadores. Pô, chegava sem Robinho, sem Neymar uma hora, chegava sem o Ganso outro jogo. Era assim que foi chegando, entendeu? E com quem? Com quem é que jogava ali no Santos? Eram os dois ali segurando a onda. Você gostaria de ver o Anderson Moreira no Santos? Quem? Anderson Moreira. Já foi. O cara do Poço de Piranga. Tá no flu. De novo, acabou de sair. Então o lance é o grupo. Se o grupo comprar ideia, se o grupo tiver afim, eles vão botar o técnico ali como líder, como um respeito simbólico, velho. Senão, não tem jeito, não adianta. Bom, Thiago, olha, boa noite pra você. Passa aí na rádio, vem participar do programa. Afinal de contas, você é o bicampeão do torneio de pôquer. Ô, Sombra, só deixa eu mandar. Eu vou economizar hoje nos abraços, porque afinal de contas, bom. Eu vou ter estranho no ninho. Aí eu vou ser econômico. Graças a Deus. Hoje, na verdade, só são dois abraços. Tem um amigo meu que voou de cima de um viaduto em Campinas de carro esse ano. Em janeiro, e esteve entre a vida e a morte. Como ele é um sobrevivente, está ouvindo o programa hoje, um abraço pro Ronaldo, meu amigo Bambi. Ele pensou que era Asa Delta o carro? Não, estavam três amigos num carro, eles tomaram uma batida na traseira e voaram em cima de um viaduto. Eles tomaram uma batida na balada, isso sim. Não, o cara bateu na traseira deles. E um beijo pra Aline Burguenho, que tá brava comigo. Aline, fica brava comigo não, um beijo, viu? Sabe que foi? Ele falou que vai viajar lá pra jogar o torneio e falou que não vai levar ela. Vai levar a mulher. Não, já convidei ela, pô. Vamos ver se vai aceitar, né? Mas o que você fez de tão grave, velho? Não posso falar no ar. Ah, pode sim, velho. Certeza que deve ser essas coisas de Tinder aí, velho. Foi mais tipo Domênico ou mais tipo... Tinder. Ou foi Tinder. Tipo Rudy Landucci? Eu? Como que foi o esquema? Que os esqueminha dos dois... Hã? Não se comenta ao vivo. Ah, então tá bom. Não, mas tá na cara que foi mulher. Por que, Rudy? Ele fez um golaço com ela? É, Rudy. Fui bem agora, parece que te compre, hein? Eu fiquei sabendo que o cara foi em Las Vegas e pra não sair de lá com fome de que pega ninguém, ele pegou uma tranqueira em Vegas. É isso, velho? Hein? Não, isso aí eu falei quando eu tava aí pro treino. Então, aí ficou ruim pra você. Mas você pegou uma tranqueira de graça ou pagando? Não, eu não pago por essas coisas. Ó, o cara, velho! Para, ó! Eita. Ó, teve uma amiga minha que o cara traiu ela com uma louca aí. Ela falou, eu não tô chateada pela traição. Eu tô chateada que você me traiu com isso. Eu ia apontar. Nossa senhora. Aí é dose, hein, mano? Tchau, Thiago. Falou, um abraço. Valeu. Esse é o Momento Sem Parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no celular. A consciência do Rudy pesado. Grande Domênico. Opa, quem fala? Boa noite, Domênico. Murilo. Ô, Murilo, você... Tudo bom, Murilo, cara? Preguizão aqui do palhacinho de manhã, né? Espera só um pouquinho, Domênico. Hoje é só preguiz. É, tá, fica à vontade. Virou mal, mas rouco. Domênico. Oi, diga lá. Depois de 427 tentativas. É, rapaz, você nunca ligou aqui nesse aqui, não, né? Rapaz, como é difícil, hein, cara? Nós temos que tirar o palhacinho da manhã, porque o Domênico atrapalha o palhacinho. Eu? Não, a quem atrapalha o Domênico é o palhacinho. Tá louco que eu atrapalho, porra? Ô, Sombra. Oi. ele tá no bico do corvo, mas não tira não, cara. O Domênico? Não, o Palhacinho. Lógico que é o Palhacinho que Domênico. Não, eu falei, promover o Palhacinho, trazer pro programa de real importância que é o nosso. Isso, tá fim de puxar o tapete do RG mesmo. Aí, tá vendo? Não, fica dando ideia, ó. Aí deixa os velhos de manhã, fazendo tipo aqueles programas bem Brasil. Será bem-vindo, RG no meu programa? Fica o RG de manhã. Mas vai dar o dobro de audiência. Fala a verdade, você quer que alavanque a audiência de manhã, né? Nossa, é por isso que você quer pôr o RG lá com o Domênico. É, malandro você. Porque você dá audiência aqui, RG, ia dar de manhã, é. Ô, Domênico, até que a ideia não é mal, hein, velho. Tá vendo, olha lá? Olha os ouvintes aí. Tá vendo? Tudo bom, vamos lá. Murilo cacete. Ferreira do Nascimento. Boa, e quantos anos, Murilão? 4.0. RG? Ah, bom, se a vida começa aos 40. Lógico, e tem um outro detalhe. Qual? Importantíssimo esse ouvinte. Exemplo. Exemplo? Exemplo. Cara com personalidade. Sim. Cara com moral, com palavra, e não ficou em cima do Murilo. Deu a opinião dele. Sensacional! Vamos ver, RG. Salvou a hora. Nunca fica em cima do Murilo. Agora, foi espirro. Se desse a segunda, você ia ver a... tapão na orelha. Ô, oh, velho, é Murilo, e o bairro? Ermelino Matarazzo. Zona Leste. E o... Seja bem-vindo, Benja. Ermelino. É, e o time? Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Grande, mano. E aí, mano? Tudo bem, meu? Beleza, cara. Tudo, graças a Deus. Vamos que vamos, né? Ô, amigo. Depois de tantas decepções, né, mas tudo bem. Quais decepções? Vamos conversar. Ah, velho, o Corinthians... Depois de abril, virou um Deus nos acuda, hein? Depois de 2012, né? Não, esse não ano vinha bem, tanto, cara. Começou até bem, né, mano? Esse ano vinha bem, Campeonato Paulista, Corinthians, ele começou bem. Teve um jogo ali com o Palmeiras na arena, foi nos pênaltis. Depois na Libertadores, o Corinthians, ele começou bem também. É que o Campeonato Paulista é uma enganação só, cara. Não é sombra. É, não só com relação ao Campeonato Paulista, mas eu agrego, talvez, aí, esse momento do Corinthians a Libertadores. O Corinthians ele ganhou aí de tava maneira bem. Convincente não, aí do Once Caldas. É o Corinthians ele começou bem a Libertadores ali nos três primeiros jogos. Aí o Corinthians conseguiu vencer as três partidas ali contra o São Paulo, contra o Danúbio, contra o São Lourenço. Ontem eu vi o segundo tempo do Corinthians. Eu vou falar, cara, é muito diferente o Corinthians que jogava Libertadores. Sim. É verdade, é incrível. Perdeu a intensidade e a pegada. Os caras sabiam o que fazer e agora parece que esqueceram tudo. É um time que não marca como marcava antes. É estranho, não pega mais. Eu acho que o Corinthians é apático. Então, o Corinthians não joga. Mas, amigão. Por que essa apatia, cara? Não o que acontece? Aconteceu lá, mano. Acho que ou é salário atrasado, ou a diretoria, os caras não se entendem, é propaganda enganosa sobre pagamento. Não dá pra entender o que aconteceu com o Corinthians, cara. Vou te falar a real, cara. Como um clube de futebol, muitas vezes ele pode ser encarado assim com a nossa vida mesmo, no cotidiano. Você pega, por exemplo, esse time do Corinthians, ele tava bem. Assim como um casamento, tá tudo bem. Uma dessa é o marido perde o emprego, a mulher quer gastar por mais da conta ali, talvez aí não tenha depois como pagar, e o marido começa meio que boicotar, falar, ó, dá aqui o cartão que você não vai ficar torrando meu dinheiro não. Ou seja, antes de você ter talvez amor no relacionamento, você precisa ter dinheiro para poder bancar esse relacionamento. Porque quando começa a acabar o dinheiro, acabou o amor. E não é falar que é mercenário, mas por exemplo, se você tem uma vida confortável com uma pessoa, e do dia pra noite você passa a não ter mais o mesmo conforto, é natural que as duas pessoas sintam falta. Com relação ao Corinthians é a mesma coisa, vamos falar, ah, mas os salários já estavam atrasados aí desde o início da Libertadores, verdade, mas aí no decorrer da Libertadores chegaram alguns jogadores ali que pode ser que o elenco tenha ficado de bico torcido, por exemplo, o Wagner Love é um dos maiores salários do elenco, não tá jogando, o Christian um dos maiores salários do elenco, também não tá jogando, você pega ali outros jogadores que também aí, o caso do Pato, tá emprestado pro São Paulo, tem talvez o maior salário do elenco do Corinthians ali, não tá jogando, não tá nem sendo aproveitado. Então, querendo ou não, isso daí meio que o jogador vai ficando com bode. O cara pega e fala, porra, os caras estão devendo pra Deus e todo mundo aqui dentro. Mas tá trazendo o Wagner Love, tá trazendo o Christian. Fala, o que o Ben já fala é verdade, cara. Tinha que acabar com esse bando de salário gastronômico que esses caras ganham aqui, hein, mano? Eu também acho, cara. Mas infelizmente, cara, eu acho que isso daí não tem como acontecer. A menos que exista uma lei que determine que um clube ele não pode gastar mais do que um percentual do faturamento. Olha, eu acho que não vai precisar de lei. Eu acho que vai ser natural que os clubes não vão conseguir sabe mais pagar. Sabe por que não, Sombra? Sempre vai ter um que vai furar o bolo ali, velho. O cara vai queimar largada e vai querer passar uma rasteira em alguém. Eu sou radicalmente contra essa lei. Não tem que ter lei, não. Tem que acabar, não tem que ter lei. O presidente do Flamengo foi lá e fez uma... Botou lá no Estatuto do Clube. No Estatuto do Clube e o Conselho aprovou uma lei de responsabilidade fiscal do próprio clube. Então, claro. eu tava te ouvindo no começo do programa, você falou do Guerreiro e pro Flamengo. Aí eu te pergunto, velho. Um mês do Flamengo tem 90 dias. Não está tendo. O que ele vai fazer lá? Meu, gente, vocês estão com um negócio, um mês do Flamengo não está tendo 90 dias. Mas tem jogadores do Flamengo que estão com o salário atrasado também. Um mês do Flamengo está tendo 30 dias. Salário não, se não me engano, é o direito de imagem. O mês do Flamengo está tendo 30 dias. Agora, gente, vocês estão falando do Flamengo, o Corinthians está devendo dinheiro para Deus e o mundo. Mas a dívida do Flamengo é muito maior do que a do Corinthians. Tudo bem, olha, mas se um deve um bilhão, outro deve 700. Isso é dívida. São pouquíssimos os clubes que estão em dia. Ao que me parece, é o Cruzeiro e o Palmeiras que estão em dia. É, o Flamengo... O resto tá tudo complicado. Com relação aos salários, o Flamengo não tem atrasado, Goiás, não. Se não me engano, são os direitos de imagem. É. Goiás está em dia. Eu já vi esse filme em 2007 também. Mas sabe o que é? Time pequeno, que nem o Goiás, que vai lá e recebe da Globo, sei lá, recebe 30 milhões no ano, mas pro Goiás rende muito mais os 30 milhões do que 110 pros nossos. Mas o conceito é o mesmo, Sombra, o conceito é o mesmo. Se você arrecada 100, exato, é pode gastar 200. Então, mas o Goiás, ele como trabalha com um jogador de 15 conto, vai administrar muito melhor os 30 milhões que recebe do que os nossos times que recebem mais de 100. O teto do Goiás, e que não me dão engano, salários é de 500, 600 e mil. E não tem disparo na folha. E não tem pressão pra ficar contratando estrela. Sim, mas e não tem um cara que ganha 5, outro que ganha 500. Mas por quê? Porque não dá um passo maior que a perna. Se ele, ganha 30 milhões, ele não vai querer gastar 50. Mas por que, o Flamengo, por que, o Flamengo não tem dado. Por que, o Flamengo não tem dado um passo maior que a perna? Porque agora tem o estatuto do clube com a responsabilidade fiscal. É, e não pode esquecer que o presidente tem 600 sabe, milhões lá de dívida. Eu não vou gastar ainda. Eu não vou gastar mais do que eu posso. É, tô morto. O pessoal fala, clube tem que ser assim. O pessoal fala do Flamengo como se ele tivesse zerado a dívida. Não zerou a dívida. Mas a gente não pode esperar esse bom senso do futebol, agora, hein, Ben? Agora, o mano fala, eu acho que o governo deveria mudar realmente a lei e responsabilizar criminalmente quem leva o clube. Isso sim, mas lei de... tem que ser, gente. Lei de fair play... Não dá pra gente depender de bom senso de dirigente de futebol. Isso sim. É isso, funcionário sim. Público. Mas fair play financeiro... Não é isso, não. Eu não tô falando que tem que ser o teto. O que eu tô falando aqui, Benja, é que o governo deveria pedir, tá certo, todos os extratos do clube e ver ali, Sombra, por exemplo, quanto arrecadou e quanto teve de despesas. Nenhum clube poderia ter, talvez, aí uma despesa maior do que o seu faturamento. Isso daí é óbvio. Mas o governo deveria falar, ó, por exemplo, o cara tem 30 milhões aí que ele ganhou com receitas de tudo, tá certo? TV, cota disso, de cota daquilo. Fala, ó, você não pode comprometer mais do que 60% do valor da tua arrecadação. Eu acho simples resolver. A partir do momento que você põe a lei de responsabilidade fiscal, isso acaba. Agora, o fair play financeiro, eu sou radicalmente contra de estipular quanto tem que pagar. Se eu tenho a minha empresa, eu administro do jeito que eu quero, o negócio tá certinho, deixa eu gastar. Se eu tô pagando, Porque eu acho que o governo ele é permissivo em relação aos clubes. O governo é permissivo. Porque é o seguinte, o clube é uma instituição particular. Se a rádio aqui ela não cumprir os pagamentos, assim como os clubes fazem, vai ser penalizada rapidinho. Você não pode os clubes, o próprio governo... Não uma muda mãe. A razão social da rádio pro Paraguai. E o pior é que eu acho que não apertam os clubes, que fica essa babaquice achando que torcedor vai votar nesse ou naquele na eleição. Exatamente. Se o governo tomar atitude. Ó, é meia dúzia de fanáticos que pensa nisso. É meia dúzia. O governo tem que agir sim. Porque se eu não pagar o imposto, qualquer um de nós não pagar, se a rádio não pagar, é ferro. Tá a gente toma um ferro bonito. Quando a gente não paga o imposto, tem várias consequências, né? É verdade. E clube que não paga tem que falir. Tem que falir como qualquer empresa falha. É, tem que entrar, tem que ter responsabilidade fiscal e federação tem que ganhar menos que clube, que também é um outro absurdo isso aí, não pode arrecadar mais que um clube. Eu concordo que não pode, mas também se ganhassem mais, esse dinheiro que vai pra federação, se ganhasse mais, aí não ia ser os jogadores ganhando 500, já tá ganhando 1 milhão. Entendeu? Não pode também, isso tem que ser revisto, porque você não pode ter um clube... à beira da falência porque não consegue sobreviver, porque a federação tá ganhando. Você sabe o que é engraçado? Há dois, três anos atrás aí, criou esse boom, né? O Brasil todo tava vindo aquela bolha, o futebol também. Ninguém falava de nada, né? No futebol você fala assim, que virou Europa. A gente paga 500, a gente comentou aqui que esse negócio ia dar errado, meu. Não, a gente falou que viria uma bolha. Nós aqui. Agora, a galera do futebol, não. O torcedor nem aí. Tá aí agora vem a conta pra pagar. Só o Domênico e o Rudy que falam, legal, vamos arrebentar. Mas volto a falar aqui, gente. O Corinthians hoje ele vive uma dificuldade financeira graças ao estádio. O Corinthians ele arrecadava muito dinheiro com bilheteria aí dos jogos e agora ele tá tendo que pagar esse alto custo do estádio. Sim, ninguém me enfiou um revólver na cabeça. Sim, Sombra, mas é o que eu tô falando. Se a gente tirasse como base, talvez, esse faturamento que o Corinthians teve aí já pra pagar o estádio, Se esse dinheiro tivesse sido investido no futebol, como sempre foi, o Corinthians não estaria nesse perreio financeiro. Precisa ver, viu, mano? Porque antes de estádio... Um estádio pra depois... Ó, precisa ver também. Porque... caixa? Oi? Constrói um estádio e não tem um fundo de caixa contando com dinheiro que não ia vir pro clube. Mas não tem como você ter 1,2 bilhão aí de fundo de caixa, né, amigo? Eu tô te falando, né, cara? Mas complicado. Não tem, mano, outras receitas? Entendeu? Então, até tem outras receitas, mas você tá falando é enganoso. É enganoso. Entendeu? Porque a torcida do Corinthians sempre encheu o estádio. E quantas vezes a gente não viu aqui o Corinthians com dívida enorme e sem ter estádio pra pagar? Não, mas Sombra, eu tô falando com relação aí a 2012 pra cá. Foi quando o Corinthians aí realmente estourou aí, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, sim, faturamento mas... lá em cima. Pra falar a verdade, o Corinthians ele vem numa crescente desde quando o Ronaldo chegou. Isso. Tá certo? De 2008, o Corinthians já vem numa crescente até esse ano. Sim, aí começou a cair. Agora não, tá caindo não, bem. Não, não começou a cair. Fechou o paraquedas, mano. Mas, com relação a isso, ô Sombra, o faturamento do Corinthians... o Corinthians ele vinha conseguindo equacionar essa dívida. O Corinthians, inclusive, foi um dos times brasileiros aí, se a gente pegar aí, talvez, aí 2012, 2011, o Corinthians ele regrediu o que devia, cara. O Corinthians ele conseguiu amortizar uma parte da dívida. E foi na época que não pagava os impostos, né? Não, isso aí foi outra coisa, gente. Isso aí foi outra coisa. Isso aí foi outra coisa. O Corinthians não, não foi. Se eu não pagar os impostos, eu sou problema. Isto é trambique. Não. O Corinthians, tanto é, gente, que o Corinthians ele vem aí, o Corinthians ele vem sendo patrocinado aí por um banco estatal. E para que você possa ter um patrocínio de uma estatal, você precisa apresentar uma certidão negativa de débitos. E o Corinthians ele vem conseguindo isso daí. Ou seja, você só consegue uma certidão negativa de débitos, não é porque quando você... Ah, não, não devo. Não é que você não deve. Dever todo clube deve. Você não pode ser inadimplente, você não pode deixar de pagar. E o Corinthians ele vinha quitando em dia, Sombra, tudo que devia pro governo. Tanto é que até o Ministério Público aí tentou outro dia aí caçar isso daí, tentou derrubar. E depois viram que o Corinthians já tinha um acordo com o governo para continuar pagando de determinada maneira um outro processo. A gente sabe disso. Então, querendo mais, é verdade, gente. A partir do momento que você tem uma certidão negativa de débitos, quer dizer que você está em dia com o governo. A gente está num país onde tudo você funciona deve, mas com tá um reloginho. Não estou falando que não funciona, Sombra, mas que o Corinthians ele tem, sim, talvez aí o nome limpo hoje no mercado, isso tem. Deve, mas tá pagando. Murilo, chegou a hora de você dar tchau, Murilo. Eu também acho. Viu, Sombra? Rapidinho. Você e o Benja, cara. Acompanho o programa de vocês na Fox, cara. Muito, muito 10, velho. Parabéns. Oh, muito obrigado, meu. Obrigado. Eu, vocês são uns caras, meu, muito bacana. Curto, ouço todo dia. E o Domênico, não preciso nem falar, né? Obrigado. Ouvinte nato de manhã cedo, até a hora do estádio. Ô, mano, rapidinho. Tá tendo a promoção da Bozena ainda, não? Ah, só falar a frase mágica aqui, velho. Então, vamos ver se eu não sei. Por mais que a gente tenta relevar, cara, mas quando entra no ar, bate aquele nervosismo. Não, é só respirar fundo, faz igual. O barbear fenomenal, é isso? Não. Mudou a frase, velho. Mudou. Ó, é uma frase aí que vai prestigiar o seu filho. Vai perder. Só a Bozano lhe garante o barbear fenomenal e garante a diversão do meu filho. Não é isso, mas vou te ajudar, é quase isso. Não, mas ó, ele teve uma boa intenção. Vamos lá, amigão, você tem que falar o seguinte, ó. Só o Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão pro meu filho. Então repete. Só o Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão do meu filho. Boa, velho. Você ganhou um kit top da Bozano aí, tá bom? E o da Honda eu não vou tentar falar. E ganhou um par de convites pra Kidzania também. Você não tem carta, mano, de moto? 10. Oi? Você não tem carta de moto? Não tenho, Benja, não tenho. Eu queria o boné, mas eu não me lembro da frase, cara. Eu vou te dar uma dica. Opa. Chegou a sua vez, consórcio é Honda. Qual que é a frase? Chegou a minha vez, o consórcio é Honda. Não, chegou a sua vez. Ah, pode ser a minha, vai, Benja. Tá bom, não, ganhou o boné. Ganhou o boné da Honda, Bá. Chegou uma observação interessante aqui, ó. Se o ouvinte não trabalha. É RG, rádio TV. Um tapa na camurça? Pera lá, vagabundo, que conversa. Tapa na camurça, velho, vai. Vai, qual é o nome dela? Michelle de Oliveira Mendes. Ah, Michelle. Eu amo ela. E esse cara dá o nome inteiro da mulher, velho. Vai ganhar, vai esse ganhar. Esse cara não tem amante, não, porque ele dá o nome todo. Vai ganhar o cartãozinho. É. Obrigado, valeu, galera. Uma boa noite pra vocês. Muito obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, a sequência sem parar. É o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar. Do nosso amigo Jeová. Tava lá no resort, adorou. Só curtiu. Jeová, só curtindo. Jeová, gente boa também. Jeová. Alô. Gente fina. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. É Márcio que tá falando, galera, primeira vez ligando, mas lá no estádio, lá no resort do estádio com vocês sempre, é o pai do Murilo, tudo bem? Ô, velho! Que bacana, boa, cara. Gente fina. O Murilo, boa, o Murilo é o grande número um do resort, o Murilo. Ó, sangue bom, mano. Gente boa. Gente fina. Inclusive, eu encontrei ele lá no Japão, Benjamin, no último jogo lá em Yokohama, lá um pouco antes da partida com o Chelsea, ele tava lá com o Murilão, lembra dessa fita aí, meu? Pô, como não lembro, mano, aquilo é inesquecível. Meu aquilo Deus, cara. Vai ficar pra história, eu imagino como que esse moleque também não deve... Com certeza, não, aquilo deve ter sido tão especial pra nem ele, porque... Fala, cara. É, assim, pra mim já é emocionante, imagina pra ele, ter encontrado vocês foi incrível... E é sensacional estar dividindo. Murilo, Murilo, a gente eu encontrei demais, o Murilo e o pai dele, o Márcio, naquela loja. Eu tava naquela loja, aquela puta loja lá de futebol que tem uns três andares. Maravilhosa. Lembra aquela era loja? Cake Sports, não era? Hã? Cake Sports? Acho que era isso. Aí eu falei, beija, eu vi o Murilo lá com o pai. Pô, foi legal pra caramba aquilo. O Murilo eu queria agradecer pra você, de verdade, o carinho que vocês têm com ele. Esse moleque, vocês não sabem o que ele curte vocês. Ele adora isso, ele é apaixonado e eu fico muito grato de vocês tratarem ele como vocês. Que isso. Oh, imagina, o prazer é nosso. É, que isso. De verdade, eu até fico emocionado porque é incrível e vocês tratarem ele desse jeito é mais incrível. Vocês me desculpam. Isso, velho. De estar emocionado, mas é a primeira vez que eu tô falando com vocês ao vivo e queria compartilhar mesmo, meu muito obrigado, porque ele é guerreiro e... Com certeza. E ele é um cara do bem. Do bem, totalmente. Ele bem. É divertido pra caramba, gente boa, brinca com o Márcio, mundo. Esse moleque, Marcio, ele é sensacional. Ele é legal demais. Cara. Se você tá emocionado, você imagina a gente que toda vez chega no resort e vê o Murilo lá. O Murilo é... Ele é independente, ele é divertido. Resort sem Murilo não é... Ele é divertido, ele é totalmente independente, ele brinca, ele interage com todo mundo. Esse moleque é 10, velho. Sangue bom demais. Sangue bom mesmo. Eu até postei uma foto eu e ele no Insta. Todo resort eu posto eu e ele, é uma tradição. Aliás, cara, obrigado mesmo, bicho. Eu tô chegando em casa aqui, se puder eu colocar ele no telefone. Claro, claro que pode. Se puder vai ser legal. É, ele vai gostar, pô. Rapaz, você tem uma joia na sua mão, velho. É impressionante. Aqui, uma joia raríssima, viu? Tá no estádio, olha quem tá no telefone. Dá um oi pra galera. E aí, Murilão, e aí, moleque, Murilo? Beleza, Murilo? Ih, caiu, cara? Será que caiu? É, acho que sim. Caiu a linha? A ligação já tava falhando um pouco. Tava falhando um pouco, né? É, já tava picotando. Mas o Murilo tava ouvindo aí... Você tomou um pau dele, mano? Não, cara, ó, inclusive peguei um marreco lá que espantei e caiu a ligação. Caiu, infelizmente caiu, mas olha... Mas vou jogar com o Murilão, mano, vou trazer o Murilão aqui na rádio, vou trazer meu videogame pra jogar com ele aqui, mano. Tem que, depois vamos armar de trazer o Murilo pra jogar videogame aqui na rádio contra o Mano. Vamos. Traz sim, mano. Vamos armar. Faz o seguinte, ô Márcio, manda um e-mail, eu sei que você tá ouvindo, manda um e-mail pro bar, vamos marcar do Murilo vir aqui, bar@97fm.com.br. Isso. Galera, aí meu videogame, a gente vai jogar a tarde inteira aí, cola aí, Murilão. E pro bar ver o teu e-mail, põe no Subject, mais uma que confiou no namorado, senão ele não abre. Ele não abre, é verdade. Não, uma pena que caiu a ligação. Mas, ó, Sombra, legal mesmo, cara, a participação do Murilo lá no resort, cara, a família toda dele tava lá também prestigiando o evento. Pô, esse moleque é sensacional, cara, esse moleque é parceiro demais. São todas as edições, o Murilo tá sempre com a gente. Ah, ele curte, ele curte mesmo. Companheiro do Marcão, irmão do Mano lá, cara. Mas o que fez falta foi o Piromal, hein? Você sabe? Antônio. Piromal é o cachorrinho. Piromal, olha, o Piromal é outra pessoa sensacional. É a segunda vez que ele não vai no resort. Então, é a segunda vez que ele não vai no resort, porque ele não tem. Ele não quer deixar. A cachorrinha dele tá com 17 anos. Não quer deixar o cachorro sozinho, você entendeu? Com outros. E talvez não tenha com quem deixar. Também, e tá com 17 anos, ele não larga, não sai do lado do cachorro, porque o cachorro tá precisando de algumas de alguma ajuda nessa fase. Ele mandou e-mail, inclusive. Isso, é verdade. Um abraço pro Benson, também ganhou lá o videokê, ô negão. Sensacional você ganhar o videokê. Nós estamos falando de pessoas especiais, Portugal. Não vem com essa sua turminha aí, não. Vai, porra, sua panela. O cara é gente boa, velho. Ah, é brincadeira. É isso aí, esse foi o momento sem parar, coroado com o Murilo aí. Agora eu quero falar com você sobre mais uma maneira para você usar o seu sem parar. Agora você pode pagar táxi usando o seu sem parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece agora no aplicativo Sem Parar Táxi. Aliás, o Sem Parar quebrou um galho para muita gente que foi pro resort, né? Chega muito mais rápido, né não? É isso aí. E olha, para quem precisa pegar táxi, o aplicativo do Sem Parar é nota 10. Que às vezes você não tá com dinheiro na carteira e às vezes você também não tá com cartão de crédito. E com o aplicativo do Sem Parar, você não precisa cadastrar seu cartão, porque as corridas vêm direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. É fantástico. O Sem Parar é assim. Tá sempre com você onde quer que você vá. Agora, até no táxi. Sem parar em todo lugar. Estádio 97. O Estádio 97 tem oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que ligam e dizem: chegou a sua vez, consórcio Honda. Ganha um lindo boné e concorre a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Perfect Brasil. Só a linha de suspensão da Perfect deixa seu carro como você merece e precisa. Perfeito. Também oferecimento da Cato. É, são mais de 300 mil vagas ativas. Tá esperando o quê? Desperte o seu lado lutador em cato.com.br e assine já. Grupo Esser, construindo com valor. Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Ó, não é notícia do São Paulo, mas é relativo ao São Paulo, porque o Osório, que é o técnico do Atlético Nacional, ele foi eliminado lá no fim de semana, lá, etc e tal. Ou seja, ele tem um caminho livre para assinar com o São Paulo. E a torcida de lá, só para ajudar na tua informação? Não, você precisa ajudar, é isso que eu ia falar. Ela tá fazendo, tá bom. Ela tá fazendo manifesto. Ai, que filho da mãe. Ela tá fazendo manifesto. Olha, tá esse Sombra tá estúpido, mano. O que, que foi? Trocou a ferradura hoje? Ele quer me pegar, esse cara aí. Mas você deu uma raquetada no Portuga agora, eu não sabia, véio, que ele ia falar isso. Não, aí, mas é o seguinte, verdade. Eu tô zoando aqui. Às vezes tem não, você tá zoando, não. Eu te conheço. É que tem comportamento igual mosquito. Você começa a falar, o cara já vem voando para atravessar. Né, cara? Então tem que levar uma raquetada pra voltar, né? Mostrar a minha dengue. Pô, a cidade amanheceu pichada. Osório não vai embora. Nossa. É. Aqui é tão normal a gente ver a cidade pichada. Vai, é o contrário, né? Inferno, lazareto. Isso que o time foi eliminado. E foi eliminado. Isso, olha, torcedores, isso é um excelente sinal. Se é que vem o Osório, porque estão falando um tal de português aí, tal do Peseiro, que nunca ganhou um título na vida. Esse também, né? Eu sinceramente não entendo de onde que podem tirar uma ideia desse português. Isso deve ser onda, né, meu? Ah, não sei se é onda, coisa de empresário. Cavadinha. Quem é empresário do português? Deve ser Cavadinha. Quem é empresário do português? Eu não traria nenhum dos dois. Isso deve ser Cavadinha. Mas você não acha que é um bom sinal a torcida, mesmo eliminada? Ó, foi eliminado na Libertadores, foi eliminado agora do campeonato. Física da Sul-Americana? É. Isso não significa que é um bom nome. Cuidado, hein? O pai do Zezé de Camargo fazia isso, hein? Cuidado. Acho que São Paulo poderia até tentar trazer um técnico estrangeiro, mas não acho que no meio do ano, cara. Já estamos no meio do ano. Então, por isso que eu falei, não no meio do ano. Ah, não no meio do ano. Mas ó, não basta só técnico, viu? Tem jogador aí que não dá pra ficar. Mas tem que trazer jogador também, viu, Benjamin? Você já tem um time morto. Os Marcha Lenta não dá, hein? Que não. Você vai trazer técnico sem trazer jogador. Entendeu? Porque eu não acredito que o Osório possa fazer um bom trabalho com esses mortos que a gente tem. Ah, esquece. É um ano perdido. Não acredito. Eu não traria, não. Não, você traria quem? Não tem ninguém aqui. É tudo igual. Posso falar? É um excelente trabalho do Luxo. Eu pegaria um treinador brasileiro. Ah. Pelo menos até dezembro. Nós já estamos em junho. Quem? Presta atenção. O Soma, mas já está em junho. Quem? Diz um aí. Termina mesmo em novembro. Então nós estamos em julho. Você vai pegar o Dorival Júnior? Hã? Vou pegar o Dorival? Eu pegaria até o final do ano. Abelão. E aí? Só deixa o Milton Cruz. Você quer. Tudo bem. Mas tem que deixar. Você quer trazer um gringo? Acerta com um gringo, dezembro. O cara chega aí, dia 4 de dezembro, acaba o Brasileiro, 3 de dezembro. O cara pega dezembro, monta o time, papapá, papapá, e vai. O que você vai fazer? Você vai trazer um técnico estrangeiro e limpar a casa? Então deixa o Milton Cruz e limpa a casa, porra. É, mas acho que com o Milton Cruz não dá pra limpar a casa. É, todo time tem aquele jogador que se empenha pra caramba, mas sempre acaba no banco de reservas, não é? Esse cara pode ser você no trabalho, isso mesmo. Você se dedica, se esforça pra ser reconhecido e na hora de receber aquela promoção, ouve que tá tudo congelado. Que tal ir à luta por um emprego novo na Cato, hã? A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas para você encontrar um emprego novo. Então, em vez de esperar aquela promoção que nunca vem, ou ficar pedindo aumento, acesse cato.com.br, cadastre seu currículo e já pode começar a procurar a vaga que se encaixa no que você procura. Os primeiros 7 dias são grátis. Além do site, você pode ligar no seguinte telefone: 3003, anotou? 3003-0123. 3003-0123. É fácil. E aí assine a Cato. E não se esqueça que Cato é com TH, hein? Não vai dar bola fora. Cato, pra quem busca mais. Estádio 97 também no oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Perfect Brasil, seu carro perfeito é seu carro com suspensão Perfect. É. Consórcio Honda, todos os ouvintes que falarem o slogan "Chegou a sua vez, consórcio Honda", conquistam um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Vamos falar da Bozano, mano? Opa, vamos lá, assombrar. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Aí, Murilão, é nós. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos pra brincar na Kidzânia, cara. Você não sabe o que é? É muito legal. É uma cidade feita pra criança, onde a criança se diverte, aprende muito, sendo médico, bombeiro, piloto de avião, pode trabalhar de auxiliar numa maternidade, em fábrica de chocolates, numa pizzaria. É top demais. É uma experiência muito bacana, tanto pro pai, quanto pros filhos também. E nessa semana, quem ligar aqui no Estádio 97 disse é o seguinte: só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites para Kidzânia. É um convite pro pai e um convite pro filho, tá bom? Então liga aí e participe, amigão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 também no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Grupo Esser, construindo com valor. Consórcio Honda. Todo ouvinte que falar o slogan "Chegou a sua vez, consórcio Honda", conquista um lindo boné e concorre a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ô, Sombra. Diga, Valdívia. Queria mandar um abraço pro Rafael Ilha, que foi preso de novo, acabei de ler aqui. De novo? É, os ouvintes mandaram aqui. Mas agora parece que ele engoliu uma bateria Moura. Tomara que seja isso, viu, mano? Seria melhor. Uma bateria de carro. Um abraço pra galera que veio aí, o Raul Alvim, que é nome de ouvinte da Energia Alegria da Cidade, hein, Raul? É verdade. Um salve para o Rafael, desculpa, do São Paulino fanático do Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes. Boa! Um abraço aí, aqui, aniversariante também, parabéns aí pro Cláudio, Edna, Miss Lene, Robert, lá do Departamento de Vendas da Perfect, né, o pessoal veio aí hoje. Boa, né, que também, legal. Né? Um abração também pro pessoal da produção da Perfect, um abraço pro Adriano, Anderson, Léo, David, o Neto, Cláudia e a turma da Vila... Vila Rica, deve ser isso aqui, né? E um parabéns pra mamãe, né? Mamãe faz aniversário hoje, parabéns pra mamãe. Parabéns, dona Jamile. Beijão. Parabéns, dona Jamile. Dona Jamile faz aniversário hoje. Parabéns, dona Jamile. Mas o Domênico nem vai lá. Nem vai. Eu acho que voltou indo pra lá. Ah, não mente, Domênico. Ô, Benjamin. Tu não sabe onde você vai, domingo. Segunda noite eu sei que você não larga o pôquer. Acho que eu vou. E um abraço pra toda a galera que pôde ir ao resort. Quem não pôde também irá na próxima edição, né? Um abraço a quem não pôde ir, porque a gente entende. E pra sua amiga em especial, que foi lá especialmente pra te visitar, pra Suzana, brincar com você. Pô, você viu que a Suzana dormia lá fora? Pô, esperando você. Você viu que não tinha um morcego por causa disso? É. Ela chupava todo o sangue dos morcegos. Foi muito legal a chegada da Suzana no resort, né? Você viu? Vassoura. Porque o Modena chegou de limusine, mas ela chegou numa vassoura turbo. Você tá brincando? É mesmo? É? Não vi, cara. Ela pousou lá no heliponto. Ah, você abraçou ela lá. Fizeram pra ela uma eu vassoura. Eu vi você abraçando ela lá. Pra ver o Modena ferrar. Pra ver o Modena ferrar o moto, vale tudo. Nossa. Vale tudo. Obrigado, galera. Valeu mesmo. O Modena... Ah, meu Deus do céu. Foi divertido demais. O ano que vem tem mais. Tem mais resort do Estádio 97. Então fica o agradecimento a todos vocês. Estádio volta amanhã no oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Consórcio Honda, chegou a sua vez. Consórcio Honda. Cato, quando foi a última vez que você recebeu uma promoção, hã? Vá à luta por um emprego novo, acesse cato.com.br e conquiste a vaga que você merece. Cato, para quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Velho, quem ganhou a camiseta do estádio produzida pela Fit Camisetas? Segundo dados da produção, o Murilo Ferreira do Nascimento. Murilo Ferreira, corintiano que ligou aqui no ar. Oferecimento da Fit, o parceiro do seu evento, ganhou a camiseta. E todos que ligaram ganharam os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Falou, gente. Boa noite. Tudo de bom. Até amanhã. Continue na sintonia da Energia 97. Tchau. Toda terça no Clubtronic, 10 da noite. Here is this Atlas remix of Armand Van Buuren com a State of France. Energia. A Energia 97 vai te levar a um dos maiores eventos de música eletrônica do planeta. Do planeta.

numa dormente insônia, preparas a tua glória. Preparas a tua glória, glória. Insônia, preparas a tua glória, glória. Sessions. So much better, so much better.